Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Eu gosto de jogos e quero muito jogar. No celular, no PC, no videogame, na TV. Eu gosto de jogos, faça chuva ou faça sol. Virar a noite só no LOL e paquerar no chat wall. Eu gosto de jogos, é hora de relaxar. Meninos, pretos, negros, bichos, rubos, rubos, você tem. Baixo, frente, soco, é jogos e diversão. Tiram aí no canto que morreu. Semana de manhãs aqui para falar sobre sensores de movimento nos jogos, coisa que a gente sempre fala um pouquinho outro, já fez um episódio parecido, mas foda-se. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilatos. Eu não sou o Nissinho Fale. O Mestre Splinter. Hoje é a gravação, 11 de setembro, é uma data histórica, é aniversário da minha avó. Olha só, parabéns vovó. Parabéns vovó Splinter. O Senhor da Eternidade. Tô com inveja porque eu não tenho uma vovó terrorista. O Killerazos! Pra você é mestre Killerazos. Mestre, amigo! Aí, tô nego geral virando mestre e eu aqui nem com meu diplominha básico. O Fritz! Por favor, Biostalker, me explica qual é a do desenho que eu não entendi, mano. Por que eu pareço Fred Mercury? Mano, só reclama, né, cara? Não, eu quero entender, não tô reclamando, eu quero entender. E o ogro, ele mesmo. Eu tenho controle de movimento dentro das minhas calças. Caralho, maluco. Nada mal, hein? Muito bom. Quando uma garota mexe no controle, o boneco obedece os movimentos. Ó, Bruno, o Diego não tá aqui pra me podar agora, cara. Eu tô solto. Olha só. O problema. Tá solto, guarda esse boneco aí. Era aqui, a parte da frente e trás das calças também, né, cara? Não sabe, né? É isso aí. Guarda o stick da diversão aí. O ogro é meio ogro, ou. É ogro total. E nessa semana vamos sacudir o esqueleto. Vamos revolucionar a jogabilidade dos jogos. Prometer mundos e fundos para os jogadores e no final das contas, fazer só joguinho de menina, né? Pode falar que você escreve essas palavras com precedência, cara. Com certeza. Tudo você isso e muito mais. Bolado. Depois dos e-mails. Como é que é o nome daqueles paraíba que fazem umas cantadas loucas, umas músicas do nada, assim? Repentista. Repente, né? Pra assim. De repente é. De repente é. Tamo junto, vamos lá. Tu foi tirar uma sonequinha? Moleque, eu nunca soltei, nunca saí. Sonequinha. Tu vai gravar deitado, dormindo? Moleque, com certeza. Então vamos Cê lá. Você lê pra mim aí os e-mails, velho. Já mandei pro e-mail. Não, eu falei, lê aí. Vou ficar aqui, velho. Tá na hora do combo! Combo do quê? Combo Ranger. Não lia Combo Rangers, não? Ah, vai dar o cu, porra. Pô, Combo Rangers era muito você não lia Combo Rangers, não? Ah, vai se fuder. Tu não lia Crepúsculo, não? Não, porque eu não sou gay que nem você, porra. Ah, manda muito mal, então, pô. Na base é que leu todos os livros da série. A base! O que uma namorada não faz, né, cara? Não, moleque, sério. Só deixa pior a situação dele. Falar que ele leu com essa namorada, sério. Então Senhor da Eternidade? Não sei, quem é o Senhor da Eternidade? Estamos começando a leitura de e-mails, quer você queira, quer você não. Está pronto? Não. Então foda-se. Vamos primeiro a uns recadinhos aqui. Uns recadinhos que, na verdade, a gente chama de recadinhos, mas também são conhecidos como e-mails nerfados. E-mail nerfado. Tá com os e-mails abertos aí? Não. Tá, abre. Tá, vou fingir aqui que abri. E vê o e-mail aí. Então, esse vídeo aqui, primeiro e-mail é de pivoto@gmail.com. E ele disse aqui: minha internet tá caindo direto, choro. Tá, beleza. O primeiro nerf aqui do Ilapso é do Dorecos. E aí, Dorecos falou que ele andou funcionando as coisas dele na casa da mãe. Não especifica aqui a casa da mãe de quem. Achou o cartucho de Atari. Se alguém tiver o console, ele tá disposto a doar. Olha só, quer fita de Atari pra dizer que tem? Porra, não. Eu queria um Atari. Junto do Atari. Como é que faz? Como eu faço? Já o Westfallen fala que agora em Berkeley ele está lá estudando as custas da Dilma. Disse que o Eu Gosto de Jogos sobre Mova foi dos melhores já feitos e a galera de Tanga sempre esculacha, moleque. Esculacha, moleque. Pô, no Tetinha, então, principalmente, porra, Tetinha 2 é muito bom. Tetinha, tem que ter o Tetinha 2. A Tetinha 2 é muito forte. O Biostalker, sempre ele, mandou mais três desenhos que estão na nossa página do Face. Um Denis inimiga e a Paraguaia. Paraguaia com Mega Tuts. Mega Tuts. E o outro é a versão macumbeiro karateca do Fritz, o Comandante Cobra. Arara, Quilerados, o bonde, o pombo, foda-se o plano. Bonde, grande bonde. O bonde. Ambos no DS, né? E o terceiro em Nanquim, do Cangaceiro Negão Gostoso 84. Grande Negão. Ele comenta aqui que os jogos da Capcom com a Disney, aguardem seus malditos, diz que somos o primeiro podcast a falar da versão japonesa de Bionic Commando. A gente falou versão japonesa? Boa. Boa, Bastito. Pô, mano, não vem pra caralho. Não vem pra caralho. Japonesa. Ó, tá mandando a narcisista estar puto com a Capcom pelo Ultimate Marvel vs. Capcom 3, porque ele comprou o Marvel vs. Capcom 3, como todos nós, e confessa sua insolência por nunca ter jogado Mega Man. Ainda bem que ele sabe que tá fazendo merda. Pergunta se vai rolar episódio sobre jogos do Batman Arkham, Mark. Não vai rolar. Não vai rolar? Não vai rolar nem fudendo. Beleza. Aí o Anima Gamer aqui falou que ele enviou um excelente vídeo por ele. Porra. Um vídeo feito por ele. Ah, falando um pouco da história da Capcom. Confiram no www.youtube.com/watch.v=9t é o AD6B04 e comercial feature igual a PLCB. Que merda de sono, moleque. Chinês pra Minha 9 fala: primeiramente, que não comentamos os jogos da Capcom da Disney, mas tem motivo, piranhão. E segundamente, cita Demon's Crest, terceiro Gargoyle Quest, spin-off de Ghosts and Goblins, com enfoque muito grande na exploração dos cenários, com vários upgrades escondidos e níveis inteiros ocultos. E Chaos Legion, caralho, Chaos Legion era muito... Cara, para tudo. Ou tu fala Chaos Legion, ou tu fala Chaos Legion. Não, é Chaos Legion. Não, Chaos Legion, então. Chaos Legion. Hack and Slash 2003, que diferente dos outros jogos de estilo, tinha forte base em summons de legiões. Era tipo assim, era tipo um Devil May Cry, saía batendo, só que em vez de sair batendo, você invocava bichos que batiam contigo. Cara, é muito ruim. Entendi. Eu tenho original. Tenho não. Na verdade, um amigo meu me emprestou e nunca pediu de volta. Entendi, porque você tem que pedir de volta, né? Se não devolver em frente. Pedir de volta. Entendi. Acha que a Nintendo ainda é superior à Capcom, mas ela merece a prata. Manda geral tomar no cu, xingue seu amigo, e lembra que Mega Man é Guinness na categoria franquia de jogos eletrônicos com mais versões. Então, galera do ouvinte do Baixo Frente Soco, agora aprendam uma nova regra, né? É, exatamente. Você, entendeu? A regra é a seguinte: se você empresta uma parada, quer dizer, se alguém te empresta uma parada, a parada é sua, teoricamente, até que esse alguém peça de volta. Exatamente, porque tem aquelas pessoas que esquecem que emprestaram, né? Então você ganhou o jogo, assim. Você ganha, sim, pra você. Tem, por exemplo, um Turok 2 aqui no caso do 64, que já deu. Tio João diz que o Marvel's Capcom 2 era muito tosco e quebrado, e que seu primeiro jogo da Capcom foi Street Fighter 2. Que, porra, quem nunca, né? Quem nunca viu Ghosts and Goals, nem Bionic Commando na frente, e que X-Men Mutant Apocalypse é foda demais. Bem como War of the Gem. War of the Gem é legalzinho. É foda demais. Mas o Magneto era muito roubado. E manda todos se foderem, porque Street Fighter 3 Third Strike é foda, mas melhor ainda é o Alpha 3. Não, melhor é o Third Strike, chora. O Alpha 3 é muito bom. Mas o Third Strike é melhor, foda-se. É verdade. Foda-se, Alpha 3, foda-se. Então, lê o primeiro e-mail não nerfado aí, que a gente finge que não tá nerfado. Epa. É fake, não nerfado. Talvez. Então, é o e-mail do Kiros de Fogo, que é, eu devo fazer um adendo aqui, que é um nick muito escroto. Ele fala aqui: falar da Casco. Finge que você não tá com sono, moleque. Vamos lá, interpreta. Beleza. Pagar XP. Falar da Casco é muito complicado. Era minha empresa favorita. Eu tô dando tantos jogos fodas. sempre esteve no meu coração, mas hoje em dia ela decepciona muito. Eu entendo a Capcom da seguinte maneira: ela possui 5 poderes. O de criar franquias fodas, de descobrir franquias fodas, de destruir franquias, de esquecer franquias e de voltar no tempo, ó. Pior que é isso mesmo, cara. Um bom exemplo é Mega Man. A não ser que volte no tempo e comece tudo de novo, com gráficos de jogabilidade dos primeiros Mega Man, com a desculpa do saudosismo pra galera. Ou rebutar do zero, como fizeram com Devil May Cry, transformando o coitado do Dante naquela porra. Meu Deus, o que fizeram? Meu Deus! Outro exemplo do meu desgosto é o SF Cross Tekken, que achei que seria o melhor jogo de luta da história. E no fim é só mais um jogo desequilibrado. Abraços a todos os funkeiros malditos, insolentes da vitória, que fazem o melhor cast do mundo. Black Onyx. Black Onyx. Porra, ganhou XP, moleque. Ganhou 10 XP. Nota na sua ficha. Level up. Level up. Agora, porra, vou ler aqui. Vou ler, sei lá, como vilão de RPG. Aqui é o Strife de Cuiabá. Até que estava sacaneando no Twitter o Ninja Inimigo, dizendo que os únicos jogos que prestavam da Capcom eram Street Fighter e Onimusha. Mas é indiscutível a grande importância que a Capcom teve no mundo dos jogos e diversão. Várias franquias de sucesso fizeram parte da nossa vida gamer, como Mega Man, Resident Evil e etc. Versus. Pô, gostou? Você já encontrou um vilão assim, cara? Num aventura de RPG? Já, vários. Joguei muito Street Fighter X e X2. Na época, achava virado aqueles modelos 3D. Fazer o quê? Caralho, você é doente. Tem gente que é cego. Já com Resident Evil 3, fiquei tão puto com o erro meu que peguei tanta raiva e nunca mais joguei nenhum jogo da franquia, moleque. Acho que estava perto de chegar no fim do game com um save só. Salvei pela última vez e consegui ficar só com uma erva para recuperar a vida só com munição na pistola. Tentei matar a porra do Nemesis tanto e não consegui, que larguei de mão e nem tentei jogar de novo. É, uma erva natural não pode te prejudicar. Uma erva natural, mas é só uma, né, cara? Só como é, uma erva natural. Como é que você vai fazer a festa com uma só? É foda. Quando vocês listaram os episódios que citam Capcom os jogos, esqueceram de mencionar o número 78. Vamos lá, senhor Eternidade. Qual é o 78? Que eu não sei. É um episódio sobre piruzinho na bundinha. Piruzinho na bundinha. Foi o episódio que a gente fez sobre DLC. Então, olha aí do Sargento Guedes. Sargento Guedes. Ouço podcast há mais ou menos um ano. Ouço pra caralho o trabalho de vocês e sempre ficava ouvindo e pensando em escrever. Mas a preguiça é foda. É, não, a preguiça é foda. Inclusive, a gente não vai mais gravar podcast, não. A gente tá com preguiça. Preguiça é muito bom. Vamos ler o e-mail dele, não. Mó preguiça. É, preguiça dele também. Vou meditar também o podcast, pois vamos lançar tudo no cru. E é isso. Sobre Final Fight, eu não sei em que raios os rodoviários bizarros de mil jogavam Final Fight. Eu também não, mas era bizarra com certeza. Mas eu nunca vi uma briga pra escolher o Hagar. Que, vai se fuder, sempre rolava porrada pra escolher o Hagar. Sempre rolava porrada pra... Todas as rodoviárias rolava de porrada pra escolher o Hagar. É, até foi pirâmide de shopping, moleque. Chegava... Eu não sei que rodoviária softcore aí que você jogava, que ninguém brigava pra escolher o Hagar, na moral. Todo mundo jogava com o viadinho do Cold e do... Como é que é o nome do outro viado? Guy. Nossa, você era o mais viado de todos, é. E vocês nem comentaram nada sobre a Capcom ter pego o glitch de dar dois socos para um lado e um pro outro e terem transformado esse especial do Corey no S-Alpha 3. Isso é verdade. Bom, a gente não comentou. Mas é porque a gente não lembrava disso. Exatamente, a gente não... Ponto pra Capcom. E o port pra o Sega CD era perfeito. Não sei no que eu joguei, tenho certeza que era perfeito. Você diz, confio. O inimigo disse que ele ia detonar com a sensação de estar jogando. Eu também fazia isso direto. Pô, clássico, né, cara? Era quase jogar o jogo por apenas R$5. Sim, é. Inclusive, eu, tipo, comprei o detonado do Final Fantasy 7. Uma vez. E eu não tinha pra fã de 7. Japonês. Em japonês, exatamente. Claro, porra. Detonado em japonês é o que há. Não, o detonado era em português, mas o jogo, os caras tinham zerado em japonês. Então, ó, nas fotinhas do jogo apareceu lá. Ah, sim. Era genial, cara. Como é que eles faziam pra zerar o jogo em japonês, cara? Sei lá, moleque. Tentativa e erro, frustrante. E mais, eu ficava super ansioso pra saber os jogos que vinha naquela lista de lojas que anunciavam na quarta capa da Super Game Power e afins. Mesmo que eu nunca fosse comprá-los. Sim, cara, isso era clássico. Isso era, pô, natureza do ser humano. Alguém comentou que SF2 do Nintendinho era ruim e travado, mas esqueceram de comentar o Ultra Piratão Super Fight 3 do Nintendinho, que era foda demais. Super Fight 3. Moleque, tem um link aí, moleque. Muito foda. Beleza. Tinha 9 personagens dos 12 e o controle e o frame rate eram ótimos. De certeza. Vocês meteram Mario em Street Fighter X Plus Alpha. E eu também o achava visualmente escroto. Porém, não esqueço que várias mecânicas que hoje jogos da Capcom foram herdados do X Plus Alpha. Olha só, cara, né? Que é verdade. É, tipo, pular da Hadouken. Hadouken. Não, tem mesmo, cara. Porra. Eu não sei o exemplo, mas eu consigo. Dá um tapa na cara e acorda aí, senhor Eternidade. Caraca! Peraí. Ai, caralho, vai pra caralho. Que merda, viado. E por último, já sabendo que vocês provavelmente acharão algum erro tosco de português no meu e-mail para me contra-atacar, quero lembrar aí lápis que tem um participio passado do verbo querer não é quisto, é querido. Ele disse que não sei lá quem não tinha quisto pagar mais 4 personagens. Cara, o lápis, como ele é o deus da língua portuguesa, ele pode fazer o que ele quiser. Ele inventa na hora. Era licença poética. É tipo Pasquale. Pasquale do nada vira e fala assim: não, isso aqui tava errado, mas agora está certo. Já viu ele fazendo isso? Quando ele manda uma dessa. É, não, e funciona igualmente com o lápis. Então se você diz que não tinha quisto, tudo errado, não sei o quê, você tá enganado. Isso, um dia o Ilato pode chegar no podcast e falar, olha só, há muito tempo atrás tá certo. Tá certo. E foda-se. Então vai se fuder. É, no mais, acho que vocês são todos fodas. Sempre tem a impressão que vocês são os caras super maneiros de sentar no bar pra falar de jogos e tomar cerveja. Cara, isso é verdade, a gente é muito maneiro pra sentar no bar pra falar de jogos e tomar cerveja. Muito isso, maneiro. Só que poucas pessoas sentam no bar pra tomar cerveja com a gente e conversam sobre jogos. O Ilato, por exemplo, ele não toma cerveja. Aí é foda. Toma. E quando ele senta no bar, ele fica falando sobre, porra, putaria. É, fuder. Quem é que quer falar sobre putaria no bar? Fala sobre jogos. Jogos, diversão e cervejas. Continue com o cast, que sem dúvida é o melhor podcast de jogos que já ouvi e ouço. Segundo lugar fica para o 99 Vidas. Olha só, segundo lugar. O que é 99 Vidas? É um podcast maluco. Fala assim? Mas ele é Nordeste, acho. Ah, é do Nordeste? Eu adoro o sotaque do Nordeste. Abra. Olha, a sua notícia, o abra não significa abraço. É verdade. Como não significa abraço, vai se fuder. Sinceramente, não sei se isso é meio grande, mas fique à vontade pra não lerem. Puta, você podia ter falado do início isso, cara. Quem quiser realmente que não leia, pode bater no começo, assim. Porra, cima. Cara. Agora o e-mail aqui do El Dioguito, Campinas, São Paulo. E aí, galera do Baixo Frente Soco, tudo beleza? Não, tô com sono e quero que você se foda. O senhor entendeu, tá gravando, dormindo aí, deitado na cama, no laptop, na preguiça gorda, more extreme. Cara, sabe quando você arrota e quase dá aquela pintadinha? Sei, que aí você sente aquele gostinho de bile. Assim. Exatamente, vamos lá. Ah, é muito bom. Ótimo cast sobre aquela que já foi, na minha infância e adolescência, a melhor de todas as produtoras de games. Me lembro na época de 16, 32 bits, qualquer jogo que tivesse o nome Capcom seria um jogaço. Era isso mesmo, pior de tudo. Foram tantos jogos incríveis como Supremos e Street Fighter 2, Série Zero, Mega Man e Mega Man X, até o X6 pelo menos, Resident Evil e muitos outros de porradaria, até o forte da empresa era a linguagem universal da porrada, moleque. Não, afinal, o forte da empresa era a linguagem universal da porrada. E até a série da Disney, como os jogos do Mickey e do Super Nintendo, enfim, só boas lembranças. Mas nem tudo são flores. A danada da cara. Aí, danada, acho que a gente já falou isso com o podcast. Danada é muito El-chan, né, não? Danada é total. Mas danado! Na sacanagem! A danada Capcom sempre foi fria e calculista, sempre lançando atualizações de seus jogos com apenas alguns lutadores, atualizações nas jogabilidades e afins pro preço salgado de um jogo novo. Claro que, na época, não existia outra maneira de inserir novos conteúdos nos jogos, a não ser lançando outra versão com Plus, Alpha, Mega, Super, Blaster na frente. Blaster. Ia ser muito irado. Blaster Street Fighter 2! Se e agora que as coisas finalmente poderiam ser corrigidas com os DLCs, e a sem vergonha continua com a mesma atitude. O pior, lançando um super beta agora e ir lançando o resto do jogo depois. Tá certo que com o Street Fighter 4 Arcade Edition são uns R$10 mais barato. Mas depois que eu já paguei R$180 no Street Fighter 4, mais R$80 no Super Street Fighter 4, pagar R$90 no mesmo jogo praticamente não dá, né? Isso fora a safadeza de não ter nenhum maldito extra gratuito. Porra, como assim pra pegar uma roupinha extra do Ryu sai uma facada? Por esse aquele exemplo do Mortal Kombat 9 e colocar uns extras gratuitos ali. A boa, ó, é o Dioguito, a boa é você ludibriar o consumidor. Dar a impressão que ele está comprando algo e ganhando várias paradas, só que na verdade ele tá pagando por tudo aquilo. E disse muito mais. Exatamente. Hoje... tem uma margem de lucro absurda. E também Resident Evil 5 foi cortado 2 capítulos pra lançar depois, cobrando por ele. Clássico. Hoje, aprendi a lição. Jogo da Capcom? Beleza. Daqui a um tempo eu compro. Tirando Resident Evil 6 que eu vou comprar no lançamento. Maldita Capcom. É por esse outro, seu Dioguito, que Resident Evil é a franquia mais vendida da Capcom. Porra, porra. Ah, tá dando mal, cadê a greve? A gente tem que fazer a greve. Fazer uma greve, meu irmão. Porra. Ah, o tsunami. Pô, fanboy, vou comprar do Day One, fazer pre-order aqui do Resident Evil aqui, mano. Falou, galera. Continue assim. Abraço. Abraço. Um abraço pra você. Então, temos e-mail aqui do Pyron, que a tristeza tomou conta dele ao acabar de ouvir esse cast. Não sei qual cast, mas ele ficou muito triste. Pô, o cast da Capcom, cara. Esse e-mail dele é genial, moleque. Cara, o cast da Capcom nunca aconteceu, porque eu não participei. Se eu não participei, não aconteceu. Entendeu? Você participou, cara? Você é um maluco? Eu participei? Participou? Quando foi isso? Foi semana passada. Eu acho que tu bebeu, cara. Tu não participou, não? Participou sim, cara. Não que eu me lembro, cara. Não que eu me lembre. Só você tava muito drogado, cara. Mas enfim, a Capcom é aquele puteiro de fé que você frequentava há tempos de trazer tanta felicidade. Sim, com certeza. Ia lá, pagava pra sua bebida. Da sexo de versão, tinha aquela putinha que sempre tratava bem, te dava preferência, pagava um boquetinho, fazia uma massagem no seu saco. Você sempre pagava aquele preço camarada, era reconhecido na casa, tinha direito a uma boa foda, um direito a um boquete bem feito, mamar nos petinhos, até vadia te comentar. E se tu fizesse tudo direitinho, fosse um bom jogador hardcore, ganhava o cu como prêmio. Moleque, perfeito! Genial, cara. Agora o puteiro da Capcom está sob nova direção, sua vida agora está quente, mais cara, aquela Coca-Cola que custa R$12, tu tem que desenrolar mais com as putas pra fumegar com você, as putas já te olham meio de banda, já não estão muito afim de te dar. já que ninguém liga mais que você ia ser pilar. Mesmo assim, quando você sobe pra botar o atacante em campo, só tem direito a buceta arrombada e seca, e velha, e roxa, não é mais rosinha. Aquele boquete padrão antigamente que tu tem que pagar extra, e a mulher, porra, bate aquele boquete de má vontade, dá aquelas mordidas na cabeça do pau. Pra vazia se empenhar e te fuder direito, você tem que pagar ainda mais, um pouco por fora, botar um dinheiro no peitinho dela. Pra ter aquele cu que você tá desamarrado, tem que pagar mensalidade, virar cliente premium. Agora só tem boquete com camisinha. Olha o despertador, olha o despertador. Acordei aqui pra ir pro trabalho. Acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer. É isso aí, né, galera do mal. Obrigado pelo cast e pelo carinho. Um abraço. Obrigado pelo seu e-mail genial, que, porra, me deixou muito feliz. Cara, o e-mail foi genial, cara. Sério. Guilherme Lemos. Eu garinja! Fala, seu bando de funkeiros, filhos da mãe. Aqui quem fala é o Guilherme Lemos de São Paulo. E sim, eu não tenho um link. São Gonçalo, cara. São Gonçalo. É bem longe de São Paulo. Foi São Paulo? Aqui quem fala é o Guilherme Lemos de São Gonçalo. E sim, eu não tenho um link de CS. Nunca joguei essa merda. Se quiserem, pode me dar qualquer link. Porra, mano. Link? Não entendi. Link? Não, é? Que é link de CS? Ah, cara, link pra mim é aquele boneco do Zelda lá. Você é o linkado, então, Mac. Parabéns. Estou um pouco me fudendo. Nunca fui de jogar os jogos da Capcom. Os únicos jogos que eu joguei foi a série Mega Man. E Demônio também... Os Demônios Também Choram. Que viadagem. Eu me lembro que joguei muito Mega Man... Não. É o Demônio Deve Chorar. Demônio Deve Chorar, exatamente. Ou Pode Chorar. Pode. Demônio Pode Chorar. Eu me lembro que joguei muito Mega Max X de SNES-W. Achava foda. SNES-W era um videogame muito foda. Foda. Aqueles gráficos e o DMC só joguei o 3. Nunca fui muito fã de jogos de luta, nem se jogar essas porras. Bom, esse foi meu e-mail de merda. Espero que vocês continuem com esse ótimo podcast por mais 400 episódios. E não, longe de cu é rola. Cu não tem acento. Eu não tava reclamando de nenhum das suas... Cara que cu tem acento. Cara que cu tem acento. E muito obrigado pelo seu e-mail de merda. Continue mandando seus e-mails de merda. E realmente tá uma merda, mas a gente gosta mesmo assim. A gente é mulher de malandro. Só um adendo. Alguém já viu o Mundo Estranho da série coleção Mundo Estranho sobre jogos desse mês? Tudo que você sempre quis saber sobre games. É esse o nome da revista. Valeu. O que você queria saber sobre games, senhor Tendade? Você comprou uma revista? Caralho, tem tudo. Eu queria saber como faz. Ah, moleque. Então, lá. Felipe Rene. Em primeiro lugar, vai tomar no cu todo mundo aí. Aí fica o recado aí. Todo mundo tomando no cu aí agora. Quero ver todo mundo tomando no cu. Toma agora para não tomar na hora. Em segundo lugar, parabéns pelo bom trabalho. Muito obrigado. Acompanho o podcast desde a edição sobre os crossovers da Capcom. Aquela merda. O meu episódio favorito é sobre pirataria, do início desse ano. Não me lembro, foi bom isso? Foi bom. Ah, então foi muito bom. Um dos motivos que mais gosto do podcast é por vocês conseguirem falar sobre games contextualizando com política, economia e outros temas sérios, com humor escrachado de sempre. Eu acho que ele tá ouvindo outro podcast que chega com a gente. Algum outro podcast ele falava assim, mande seus e-mails para eu gosto de jogos da Roma mais perto. Sim, com certeza. Não vou citar nomes, mas em outros sites, blogs, podcasts por aí, as equipes sabem falar sobre jogos de versão muito bem, mas não discorrem de maneira mais aprofundada, nem sabem se posicionar em assuntos como projeto, jogo justo e outras coisas por aí. E não é que eles não sabem se posicionar, é que eles peidam. Exatamente. Peida. Fica com medinho. Peida, farofa. Como a gente sabe que a gente nunca vai a lugar nenhum? Nunca vai, ninguém ganha dinheiro e foda-se, entendeu? A gente não precisa fazer média com ninguém, a gente manda todo mundo tomar no cu. Então, exato. Fica o recado aí pra galera, vai todo mundo se fuder. Isso. A Capcom usou a exaustão, a fórmula consagrada de algumas franquias e, na hora de mudar, errou a mão. Como Resident Evil 5, Street Fighter 4, provavelmente só foi sucesso porque a série ficou um tempo na geladeira. Então o público já estava na espera para um novo jogo de luta 2D. Faz muito sentido. Imagina se Street Fighter... E também fez sucesso embarcado no sucesso do Street Fighter. Imagina se Street Fighter 4 fosse feito com os personagens extras. Aham. Não, cara. Se Street Fighter 4 não tivesse sido lançado naquela época, tivesse sido lançado hoje, depois de tanto tempo na seca de jogo Street Fighter, e eles vendessem com 7 mil... Cada personagem DLC de $10, acho que nem eu comprava tudo. Acho que você quis dizer Street Fighter 3, não foi isso? Talvez. Eu não entendi. Você é um merda. Eu dei você e... Enfim. No entanto, onde eu acho que a empresa tem esse destacado ultimamente são nos portáteis. Tanto a série Ace Attorney, apenas citada no programa, como em jogos como Ghost Trick e a série Monster Hunter. Cara, ninguém joga Handheld. Handheld é coisa de filho da puta, entendeu? Handheld aqui não tem. Ninguém fala sobre Handheld. O meu PSP se chama emulador de PlayStation 1. Exatamente. A empresa criou formas que funcionam muito bem para essas plataformas. Curioso que nos consoles a diretriz foi outra. O estúdio que mais procurou criar jogos diferentes para consoles, o Clover Studios, acabou sendo fechado pela Capcom e veio se tornar a Platinum Games. Nessa brincadeira, perderam Hideki Kamiya e, pra mim, o maior maior game designer da história da Capcom, Shinki Mikami. Esse cara sabe coisa demais, não tô entendendo porra nenhuma do que ele tá falando. Então, beleza. Tá botando muitos nomes japoneses, entendeu? Platinum Games e Discovery Studios e Bucetinha Jogos e Handheld. O que é Handheld? O Shinji Mikami é o cara que criou o Resident Evil. Shinji Mikami não, é Shinki Mikami que ele escreveu aqui. Ah, então tá errado. Shinki Mikami eu não conheço não, conheço Shinji Mikami. Marinheiro. Na verdade, o maior problema da Capcom é a nostalgia que nós temos com alguns seus jogos. É, esse é o pior problema da Capcom, de fato. Exato. Eu adorei o Mega Man X novo, ou quem sabe o Final Fantasy Fight. Final Fantasy Fight. Isso foi my bad, cara. Não foi retardadice do leitor. Foi do leitor. Tu tá full retardo hoje. Não, peraí. Você já mandou essa do leitor também. Vai se fuder. E você mandou sem sono. Portanto, esses gêneros ficam obsoletos e foram perdendo a relevância. Durante o programa, vocês se perguntaram por que a série Devil May Cry parou após o 4. Pra mim, a resposta é simples. Jogos de hack and slash não são mais importantes como já foram em outra época. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Como é que é o seu nome mesmo? Felipe Erererererene. Obrigado. Hack and slash é uma merda. Não façam mais hack and slash, entendeu? Reinventem essa porra desse gênero. Mas se eles misturarem e fizeram um action, não, vai tomar disfarçando. Não. Toma no cu. Inova na porra do gênero. Faz um hack and slash de ritmo com elementos de jogo de nave. Pra usar tapete de DDR, moleque. Vamos lá. Sexo. E tapete de DDR, exatamente. Pô, muito bom. O Onimusha foi muito bom até o 3, que misturava ação com elementos de exploração, puzzles e bans. Quando virou um hack and slash puro, genérico, no quarto game, caiu no ostracismo e ficou um lixo completo. Ainda assim, aposto muito com o cara. Tô botando palavras na boca do leitor, né? Se virou um lixo completo. Lixo completo. Ainda assim, apoio muito um cast sobre essa série. Onimusha 3 é um dos meus jogos favoritos do PS2 e pra mim tem a abertura mais impressionante de todos os tempos. Muito boa a abertura mesmo. Muito genial. E por favor, sem ser o Bazara. Jogos que usou são muito lixo. Muito obrigado, sério. Muito obrigado. Realmente, você ser o Bazara é uma merda. Porra, Dynasty Warriors é um cocô. E é isso. E vão todos se fuderem. Mais uma vez, vai tomar no cu e um abraço. Cara, eu não entendi. Ele xingou e deu um abraço. Como é que a gente faz? A gente mandou tomar no cu e mandou um abraço pra ele. Abraços também. Abraço no cu. Cavaleiro Kong diz um Hatmeme. Hatmo? Cara, tá tudo sono aqui, moleque. Sinistro. Cavaleiro Kong diz aqui no nosso último e-mail de hoje, da leitura de e-mail. Está triste, você entendeu? Está acabando? Não, tô feliz que eu vou dormir. Tá feliz pra caralho. Vai faltar trabalho, cara? Trabalho, cara. O chefe tá viajando, viu, porra. Cavaleiro Kong. Olá, amigos do Baixo Frente Soco. Na boa, sério mesmo, por que vocês odeiam tanto Skyrim? Esse é aquele e-mail nada a ver. Sabe aquele e-mail que a galera manda, foda-se o último episódio? Obrigado. É a magia do preconceito? O fenômeno de haters proveniente do número fanboys de jogo? Ou vocês têm bons argumentos? PS, acho que comprei Skyrim de tanto vocês falarem mal dele. Achei um jogo bem foda. Então, olha só. Você se satisfaz com o lixo que eu tenho. Não, Cavaleiro Kong, vou te falar. Skyrim, ele pode não ser um jogo suficiente pra tanto rating, mas ele claramente não é um jogo pra tanto endeusamento. Que nego. Cara, é uma questão de balance do mundo. Entendeu? Exato. Nós aqui do Baixo Frente Soco, a gente trabalha com balance. Então se todo mundo fala, caralho, que jogo foda, caralho, casar o cu, caralho, que merda, foda. Aí a gente tem que falar que é muito ruim pra equilibrar e o jogo ficar onde ele merece, que é um jogo mediano. Isso, entendeu? Senão os druidas vêm caçar a gente, cara. Exato. Agora, me diz, você que jogou o Skyrim, você achou o jogo legal, pelo menos? Divertido? É divertido, é legal. Então, olha lá, não é tudo de ruim, cara, só... Se fosse, sei lá, $20, valeria a pena. Então, só que não é uma masturbação foda aí. Não, nada demais, é um jogo ok, um RPGzinho legal, diverte. Então, é isso aí, envie seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com, siga a gente no Twitter, @baixofrentesoco, curta a gente no Facebook, www.facebook.com/baixofrentesoco, vá no fenixão.com.br, comente lá pra dar uma força pra gente, sei lá pra quê, venda no baixofrentesoco.com, conheça melhor o nosso trabalho, nosso podcast, se vocês estão ouvindo pela primeira vez, mande um abraço pra gente, seu e-mail, foda-se, abraço! E fiquem com um episódio foda, que eu nem lembro o tema que a gente gravou essa semana. Sobre banks. Sobre o que, você lembra? Sobre banks. Ah, banks. Jogos e banks. Valeu, estudios. Amigos aqui do Baixo Frente Soco, gostaria de contar uma história pra vocês. Quem disse que eu sou seu amigo? Meu inimigo do Baixo Frente Soco. Você é inimigo. O inimigo é você, cara. Ele é meu amigo. É que você é nosso inimigo. Então ele é seu inimigo. É verdade. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não necessariamente. Não necessariamente inimigo do seu inimigo é seu amigo. Muitas verdades estão sendo ditas aqui, mas nenhuma delas tem a ver com sensores. A verdade é que o inimigo do inimigo é o inimigo ao quadrado, que é muito mais forte que o inimigo. Inimigo do inimigo é amigo. Essa é a verdade. E infelizmente tem menos poderes. Mas em 2006, quando eu estava nas minhas aventuras em Orlando, na Flórida, eu pensei assim, cara, vai lançar aqui agora o videogame mais revolucionário, mais foda de toda a história, moleque. Eu vou entrar nessa nova geração com o pé direito, comprando um videogame foda pra caralho, que é o Nintendo Wii, moleque. Peguei fila, moleque, me frustrei, cheguei na loja, não tinha, fui várias vezes na loja até conseguir comprar, nego reservando com semanas de antecedência e tal. O Fox pagou R$700 no maluco que ele não conseguiu o Wii pra ele. É, $700, na verdade, pagou $700 e eu consegui comprar o Wii e achei que ia ser a revolução na jogabilidade, todos os jogos iam mudar, tudo que ia mudar. E eu te pergunto, e Lapso? Não, e Lapso não, porque Lapso só teve um Wii há pouco tempo. Eu pergunto, quem foi que jogou o Wii aqui em 2006? É, eu nunca vi antes. Tá, Ogro, você que era o que? Eu pergunto, em 2006, quando você foi jogar o Nintendo Wii, o que que você sonhava? Cara, eu queria jogar Star Wars, acho que como todo mundo que tava jogando com o emote queria. Só que a realidade é muito mais dura, cruel e... Fálica. É, fálica, exato. E com delay. Fritz, quais foram as suas experiências com o Wii no lançamento dele? Cara, eu joguei o Super Smash, que não tinha nada pro Wii, assim. Joguei o Zelda, que foi um jogo do GameCube que eles inseriram uns 4 movimentos pro Wii. Gênio. E foi só. Mas todo mundo começou pelo Tech Demo que veio junto com o Wii, né? Que era o Sports. O Wii Sports é bacana. O Wii Sports eu achava a coisa mais foda do mundo. Hoje em dia rola um Oh God, why? Eu lembro quando eu peguei o Wii Sports a primeira vez e falei, caraca, meu irmão, tô jogando tênis, moleque. Verdade. Não, cara, eu não tenho o Wii Sports. Caraca. Por isso que eu tô falando de Lápis. Tu não jogou na era de ouro do Wii, que foi tipo dezembro de 2006. Mas eu não tinha. Eu não tenho o Wii Sports. Eu joguei o Wii a primeira vez foi em janeiro de 2007. Mas eu não tenho o Wii Sports. Agora eu tô me sentindo lesado. Eu vou reclamar. Peraí. Peraí, por favor. Cara, a primeira vez que eu joguei o Wii Sports, eu joguei muito, assim. Eu joguei, tipo, umas 4 ou 5 horas direto. No dia seguinte, eu fiquei com o corpo dolorido, back, tipo, malhei, assim. Não, sempre, né? Hoje em dia, o Wii, ninguém joga o Wii todo dia aqui. Só o Ilapis, que acabou de comprar o Wii, tá tudo feliz com a compra dele. Daqui a pouco vai baixar... Não, eu jogo o Just Dance só. Então, todo dia. É meu minigame. Não, todo dia não. Eu jogo umas 3 vezes por semana. Quando eu comprei o Wii, eu jogava todo dia. Mas, pá, hoje em dia, quem joga o Wii e jogos com sensor de movimento, joga uma vez por semana, assim. A não ser que use... Barizinho. A não ser que use aquela... Desculpa, tô fazendo exercício aqui pra emagrecer, bullshit. Mas aí joga pouco. Quando você vai jogar, você junta a galera no final de semana na sua casa pra jogar um pouquinho do Wii, você sai, normalmente no sábado, de noite, com a galera, bebendo cervejinha e tal, jogando Wii, Just Dance, Wii Sports, blá blá. Killerazos, como é que é o domingo de manhã? Cara, domingo de manhã, foi mal, tô de boca cheia. Um quê? Opa, porra, bora um boneco aí, cara. Tem que ver isso aí. E lembra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fala 7, é a bola da vez, Elizabeth. Dizem as mais línguas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. O domingo de manhã, cara, é aquele domingo que você vai acordar assim, putz, que eu fiz ontem? Você ficou bebendo cerveja, né, mané? Mas enfim, falando de jogos, você vai acordar assim, porra, cara, que dor na coluna, por que eu fiquei pulando ontem? Eu jogando o Move, acordei com o braço dolorido, cara. Porra, todo mundo acorda com o braço dolorido depois de jogar Move ou Wii. Kinect, ou da punheta. Ou da punheta. Mas a punheta é mais calejado, né, cara? Mas a não ser que tu jogue como eu, que use a teoria do menor esforço. Enquanto todas as pessoas tentam jogar beisebol como se estivesse segurando um bastão, um banco de beisebol verdadeiro, fazendo todo o movimento de swing e tal, eu só fazia um movimento com um pulso, um flick of the wrist ali, e fazia muito mais pontos que as pessoas que jogavam certo. Ou seja, você aplicava os conhecimentos da punheta pra jogar o Wii. Exatamente. Ou seja, o que importa é o tesão que você dá no acelerômetro, não um movimento que funciona. Exatamente. E você tava trocando um cansaço no dia seguinte por uma lesão de esforço repetitivo a longo prazo, né? É provavelmente um dano que nunca mais se recuperará, mas o meu pulso está acostumado. Isso já. Mas pra quem usa mouse todo dia, que nem a gente, né? O que é uma lesão de esforço repetitivo do emote, né? Exatamente. Fichinha. Meu irmão, quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, eu batia a punheta. Não. Coisa, né? Quando você faz 16 anos, já começa a punheta depressiva. É verdade. tem razão. Então, eu tava lá na punheta depressiva. Não, na verdade, não, a punheta depressiva começa quando você perde a virgindade. Né? Por quê? Não, você tá viajando. Não, moleque. A punheta depressiva começa quando seus amigos perdem a virgindade. Não, olha só, vou te falar um negócio lá. Você tem a primeira vez. Aí depois, as punhetas são, tipo, revivendo a primeira vez quando você não está podendo continuar na segunda. Não, é igual crack, igual heroína. É mesmo princípio. É. Mas assim, quando você come a mulher a primeira vez, sei lá, o cara teve já com 15 anos. Entendeu? Dali pra frente, a punheta vai ser a punheta depressiva. Ainda mais se é a primeira vez dele, foi uma primeira vez, não vai se repetir. É a primeira vez, só acontece uma vez, é óbvio. Mas ele não vai comer mulher com frequência, entendeu? Aí ele entra no campo da punheta depressiva, que tem tudo a ver com sensação de movimento. Certamente. Por isso que a gente já tá 2 minutos falando disso. Certamente. Mas então, nessa época, eu jogava punheta, batia bateria e jogava computador pra caralho. A famosa era da punheta e Coca-Cola, né? E bateria. E eu tive um... Que é uma punheta com outra coisa que não tem o pau, né? Uma baqueta. Eu tive um cisto no pulso, meu irmão. Tive um cisto no pulso, que eu apelidei carinhosamente ele. E toda vez que eu mexia o meu braço, de qualquer jeito, tipo, o meu punho, doía muito, porque era uma bola que pressionava o meu tendão, moleque. Era uma dor horrorosa. Então eu tinha... Hoje, cara, eu tô comendo. Exatamente. Pausa. Vocês começaram a falar de punheta, eu parei de prestar atenção. Eu vou prestar atenção agora. A gente... Assim, não, de repente uma dor no pulso, assim, uma bola fica batendo no... Caralho, cara. Era tão ruim isso para você. Era bom. Isso aí é amadorismo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Eu gosto da frase do Fritz. Pra mim, era bom. agora é uma merda. Eu bato só porque sim, mas é uma merda. Eu já não lembro mais do que eu tava falando, então voltando aos sensores de movimento e não só o movimento em si, não só o movimento da adolescência, Mestre Splinter, o que você acha da promessa do Wii naquela época? Em 2006, o Wii chegou falando, não tem pra ninguém, moleque, eu vou tomar e revolucionar e vai todo mundo jogar assim e ninguém mais vai jogar de uma forma normal. Cara, Ninja Inimigo, eu acho que você tá dramatizando a parada à toa, todo mundo sabe que foi decepção, que é uma merda. Vamos... Olha, eu vou pra, usando a dramatização, né, quando nego no seu Wii, eu falei, cara, precisa de um controle? Que merda! Eu lembrei na hora do Gameworks, eu jogando Tekken. Caraca! Fazendo os movimentos neuróticos e eu via o personagem não fazendo nada. Eu falava, caralho, soco, irado. Soco, chute. Aí eu olhava o personagem, dava um soco. Aí eu, soco, chute, abaixa, pula, soco. O personagem, chute. Caraca, ogro, tinha um fliperama aqui no Rio gigante chamado Gameworks e nele tinha um simulador de jogo de luta, que na verdade era Tekken 3, em que você ficava dando um círculo e ele, entre aspas gordas e gigantes, captava o seu movimento. Era tipo aquele do Mega Drive, o Sega Activator? Muito parecido, só que pior. Mas era um cabidão mesmo. Isso teve no mercado municipal aqui perto de casa uma época. E aí eles automaticamente tiraram e botaram o Tekken 3 normal de volta. Nossa. Uma semana o negócio lá. Então era tipo, você dava um soco, um chute, e o seu Ed Gordo dava pirueta maluca. Eu dava pirueta maluca e meu personagem dava um soco. Isso que era a pior parte. E você achou que o Nintendo Wii tinha que ser assim, né? Não, eu pensei, cara, o negócio... Primeiro que precisa de um controle. Aquela porra do Gameworks não precisava. Mas beleza. Controle, vamos ver se pelo menos funciona, porque aquele negócio do Gameworks não funcionava direito. E eu fiquei com essa expectativa. E assim como o nosso amigo, a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, Star Wars. Vai ter Star Wars, com certeza. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu gostei como você esqueceu o nome do Ogro e falou, e ele, o nosso amigo... Ogro. Cara, é porque eu não sei porque eu pensei Lobo. Olha Lobo, só. Ogro. Lobo é outro. Lobo é outro. Lobo é outro cara. É um outro cara, exatamente. É um lobisomem que é um ogro, entendeu? Olha só. É meio ogro. Entendi. É, exato. Eu sou o ogro total. Ogro total. Full ogre. É, exatamente. A primeira coisa que eu pensei foi, caralho, agora eu vou jogar Star Wars, agora eu vou poder fazer a pirueta do Ed Gordo e o Ed Gordo vai corresponder na tela. Mas eu tava errado de novo, né? O grande lance do Wii é que as pessoas tinham experiência com fliperão, jogar Time Crisis, aqueles jogos japoneses malucos de escopeta, né, que nessas, geralmente em shopping é que você vai encontrar, né, uns jogos japoneses muito específicos de tiro e outras coisas que utilizam sensor de movimento. Tem um que tem uma cabine que você posiciona o pé no em cima de um ponto lá, quando você se abaixa, o personagem abaixa junto, aí quando você levanta você consegue, tem umas miras específicas de metralhadora, isso teve aqui no Rio. Acho que era nessa Gameworks aí, inclusive, lá na Barra. Uhum. É, então, acho que as pessoas criaram uma expectativa daquilo. Peraí, que o Mestre tava mexendo no microfone, fala de novo, por favor. Pessoas criaram uma expectativa daquilo, daquela experiência que você tinha em fliperama, né, num âmbito caseiro. O que não se concretizou de imediato, né, cara? Mas mesmo assim, você tem que dar os parabéns à Nintendo, porque eles bem ou mal arriscaram. Claro que se alguém ia arriscar alguma coisa nesse sentido, era a Nintendo, que tinha uma fanbase enorme que comprariam qualquer merda que eles lançassem, né? Se o emote fosse, na verdade, uma bola de cocô, o cara ia jogar Mario com um cocô na mão e não ia se questionar muito, porque a Nintendo mandou assim. Uhum. Agora, qual foi a sua reação quando saiu o controle na web? Eu lembro que assim, foi anunciado o controle do Wii. Eu falei, cara, what the fuck? É um controle remoto? Não é um controle de videogame? Remoto. Cara, eu lembro não, que... E ele parece, perdão, ele parece um... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de aparelhos desse tipo, mas ele parece duas coisas, né? Controle de aparelho de quimioterapia, eu sei disso porque minha mãe trabalha com isso. Aparelho de quimioterapia, tem uns controles remotos, parece controle de avião, geralmente avião intercontinental, que destaca assim do braço. Caralho. Aí tem um direcional. Pelo amor de Deus, passa uma foto dessa porra pra eu ter uma ideia. Parece controle de avião intercontinental, que você tira assim e consegue mudar o canal que você vai assistir ou ouvir. Você já dirigiu algum avião intercontinental? Não, Zé Ruela. Controle do passageiro. Passageiro, porra. Ah. Mas eu já pilotei avião intercontinental sim, tá? Era eu daquele filme Vivos que cai no time. Não, você pilotou no Wii, não vale. É, no Windows 98. Eu pilotei no Flight Simulator de Windows 98, né? Ele é igualzinho, tem um direcional exatamente onde tem o Wii e uma porrada de botãozinho estúpido e ele tem um displayzinho assim só pra te falar qual é o canal que você tá vendo na televisão do seu assento. A diferença é que ele tem fio, o emote não tem. Quer dizer, tem, né? Mas você não usa o tempo. E vem cá, quantos aqui fizeram um rancho no The Extreme de acessórios e gadgets pra incrementar o controle do Wii com pistolinha, taco de beisebol, raquetinha e o caralho? Nossa senhora. Vários. Não, o Lapso comprou o kit completo da felicidade gorda, moleque. Cara, eu tenho o controle clássico, eu tenho dois controles clássicos do Wii, cara. Quem tem essa merda? Só eu. Olha só. Eu tenho um. Eu vou te falar uma parada que foi a parada mais derrota que eu já vi quando eu tava lá em Orlando, que vendia no kit do Wii, eu não comprei. Que eu falei, cara, se um dia minha mãe entrar no quarto e me ver jogando com isso, eu não vou saber explicar. Que ele vinha junto com o jogo do Zelda, Twilight Princess, um troço pra você botar no controle que virava uma espada, né? A espada, E um outro troço que você botava no nunchuck que virava um escudo. Porra, irado. Mas ficou parecendo um change, mano, com aquela parada na mão. Cara, é o único acessório que vale a pena, cara. O único acessório que vale a pena. Irmão, a única merda é que isso é pra um jogo, né? Tinha que lançar, tipo, vários jogos de espada e escudo pra poder fazer valer o acessório. O nome dessa porra é Tem o Pai Rico. Porque, cara, é o pai rico que vai na loja e ele fala assim: eu acho que o meu filho vai adorar essa espada e esse escudo escroto. É, ele merda, tá... ridículo. É porque... O João deu os acessórios do Pimpult? Sim. Pro PS Move saiu um kit que vem a espada, arco e flecha, escudo e um disco pra aquela porra daquele Sports Champion, sei lá, o nome dessa merda. Exatamente. Tem arremesso de disco? Tem arremesso de disco. Não parece seguro. Não, aí, eu vou te falar uma parada. A melhor coisa foi na primeira geração do Wii, que foi, não foi nem a que eu comprei, porque eu tentei comprar, eu tava lá no lançamento, não consegui esgotar em tudo que é lugar e tal, blá blá blá. Aí passou um tempo, já a segunda geração, que saiu logo depois que eu comprei, vinha com uma cordinha no controle. Senhor da Eternidade, sabe arriscar por que veio com essa cordinha, né? Pra você não fazer merda? Esse vídeo aqui, peraí, idiota. O idiotas. Cara, a quantidade que tinha de pessoas que arremessavam o controle na televisão recém-comprada, HD, não sei porquê, né? Porque o Wii não toca na HD. Mas com televisão recém-comprada, que destruía a televisão e ficava com cara de cu e ia reclamar com a Nintendo, foi sinistro. Cara, qualquer desculpa é pra processo, né? Eu me lembro quando eu fui jogar com... Da primeira vez o Wii com o Ninja Inimigo, a primeira coisa que eu falei foi, porra, por que serve essa merda dessa cordinha? Foda-se isso. Aí o Chico falou, cara, tu vai fazer merda se não usar a cordinha. Aí eu falei, moleque, claro que eu não vou fazer merda, moleque. Como é que eu vou fazer merda? Aí ele mostrou o vídeo, olha isso aqui. Aí eu falei, tá, beleza. É, mas a LG e a Samsung agradeceram muito por não ter vindo com essa cordinha no começo. Com certeza. Mas tinha um blog com os melhores acidentes, lembra do We Have a Problem? É, o Cara, o YouTube é só digitar o idiotas e, cara, tem 1 bilhão de vídeos de compilados de pessoas imbecis fazendo merda com as televisões. Cara, imagina assim, o teu pai chega, cara, a tua é pequena, aí teu pai chega em casa com um videogame novo, ele te dá porque ele é um pai irado. Uhum. Aí você vai, ele liga, né, porque você é criança, você não sabe fazer essas coisas, aí o teu pai é um expert em eletrônica, ele liga lá na televisão, aí você joga, você não usa corda, você quebra a televisão dele, moleque. Acho que, cara, eu destruiria o videogame na frente do meu filho, tipo, você destrói o que é meu, eu destruo o que é seu. Fritz, tu sabe qual é o clássico? O clássico é quando você ia jogar videogame e a sua mãe falava, não pode ligar o videogame na minha televisão, porque vai estragar a minha televisão. Clássico. Isso era o clássico. Isso é o clássico virando realidade, né? Não, sabe o que é outro clássico virando realidade? Quando tinha Super Nintendo e Mega Drive, isso quando minha mãe se metia a jogar, né? Hoje ela joga Facebook igual louco. Mas aí ela pegava o controle do Super Nintendo pra jogar, sei lá, Top Gear ou Mario Kart. Aí ia começar jogando, aí quando o boneco não fazia curva, ela começava a se jogar pro lado. Isso é um clássico, louca, se jogar pro lado, assim. Aí eu falava, caralho, mãe, que ridículo. Assim, o boneco não vai pro lado, só que está se jogando pro lado. Aí vem a porra do Wii e dá razão pra esses malucos, cara. Exato. O cara começa a jogar pro lado, a porra funciona. O papai ogro, seu ogrão, quebrou 3 cadeiras lá em casa jogando Enduro, cara, quando ganhei meu primeiro videogame. Porque corria na nave na fasezinha da neve, aí ele acelerava e batia, e a porcaria do Atari tinha aquele processador de som xixi lento, daquele... Que na TV ele te jogava pra trás, cara. Ah, bom. É, o seu pai zerou Enduro? Ninguém zerou Enduro, cara. A vovó inimiga, ela era mestre no Alex Kidd, no Master System. E sempre que ela pulava na cadeira, moleque. Era tipo, o Alex pulava, ela ia junto. Mas então, o Alex Kidd, a sua avó jogou Alex Kidd? Porra, porque ela não lembra nem que eu falo pra ela não comprar mais Coca-Cola pra mim. Ela vai fechar a câmera na época também. Aí é foda. Você sabe de onde vem o zerar, né? Da onde vem? Então, ele vem justamente disso, quando você tinha o score que ia crescendo. Ah, zerava a pontuação, né? Zerava a pontuação, aí que você tinha o zerei o jogo. Então, alguém zerou Enduro, em algum momento. Caraca, não, ó, ninguém zerou Pitfall, porque Pitfall travava antes de zerar o score. Mas isso não tem nada a ver com o sensor no movimento, foda-se! A verdade é que os comerciais do Wii, do Kinect, de todos eles mostravam uma coisa que era muito melhor do que foi realmente, entendeu? O do Wii, eu lembro, assim, era a galera se escondendo atrás do sofá, atirando e tal, e fazendo K4. E, cara, não é. A verdade é o quê? Você mexeu o controle e depois que você descobre isso, não precisa mais nem ficar em pé pra jogar tênis. É mesmo. Cara, é que tempo... Ah, cara, então processa o McDonald's também, né, cara? Porque o Big Mac não é nada daquilo que tá na foto, né? Tem tudo a ver com a história da minha vida hoje, que eu fui comprar um chocolate, falei, vou comprar um chocolate. Aí eu achei um bicho da Hershey's, aí eu olhei a capa do bichinho, aí tava, tipo, muito chocolate. Parecia que quase não tinha biscoito. Tinha, tipo, chocolate e um pouquinho de biscoito desenhado na capa. E aí, quando eu fui abrir, era uma camada transparente de chocolate. É, isso aí, meu, tu vai lá no YouTube, canal do Otário. Deve isso. Ter todos os vídeos de biscoito e banco e conta e o caralho, e deve ter os do Wii lá também. Tá ligado? É genial esse cara. Pô, estão falando de comercial que pintava muito melhor do que era. Cara, dê uma olhada nesse comercial. Comercial do Phantom System no Brasil. Meu. Ah! Oh, foda. Cara, mas tinha um acessório master do Wii pra quebrar a TV, que era um taco de beisebol, cara. Óbvio que ele ia quebrar a TV, tipo, a parada solta a sua mão e vai direto na televisão. Não, e o pior não é isso, cara. Essa porra é o videogame é originalmente japonês, né? O beisebol é o esporte mais popular no Japão. As casas japonesas são do tamanho de um quarto de uma casa brasileira, cara. Qual foi o imbecil que teve a bela ideia de fazer um taco de beisebol pra colocar na casa japonesa pro cara jogar videogame em casa? Não, eu me pergunto como é que o japonês joga Kinect, porque você tem que ter uma distância considerável, legal. Então, aí tá, o japonês não joga Kinect, é por isso que não vende Xbox no Japão. O Kinect é americano, cara, pra jogar em uma casa do burro americano. Uhum. Que é maior do que uma mansão brasileira. Exato. É. O próprio Kinect, ele vinha assim, cara, com o comercial, era tipo assim, uma inteligência artificial ferrada. Alguém lembra dessa porra? Ah, falaremos sobre isso. Skate, assim, aí ele mostrava, aí o Kinect, ele reconhecia a estampa do skate, ele botava no jogo. Nossa, falaria sobre isso. E aí o cara já falou do cacete. Guarda isso aí. Bota no final, pô. Agora, Mesh Splinter. Oi. O Wii, por mais que as pessoas reclamem, falem mal ou bem, tenha muitos odiadores e amadores de Wii, o Wii foi um sucesso. Um sucesso de vendas absurdo, principalmente no lançamento, desbancou todos os outros videogames da geração dele e alcançou uma geração gamer que não tinha sido alcançada direito até então. Sou obrigado a concordar. Agora, o que você acha que as outras empresas olharam e pensaram quando viram o Wii vendendo loucamente e olharam para os seus sistemas que não tinham nada parecido com isso? A não ser o PlayStation. Porque o lançamento do PlayStation, eles viram que o Wii tava lançando e falaram: vamos botar um pouquinho de movimento no Six Axis, moleque. É a parada aqui. Tem um jogo. Aí é genial. E me faz lembrar o Ninja Gaiden 2, que você mexe o Six Axis e mexe os peitos das mulheres nas cutscenes. Isso é pura arte, isso já desbanca qualquer jogo do Wii, foi mal. Não, tava jogando eu e o Senhor da Eternidade, o Army of Two. Não, não é o Luguizera que a gente faz aí. A gente, altas horas da madrugada, morrendo de sono, jogando a porra do jogo. E tem uma hora que tu tá descendo de paraquedas, moleque. Eu não lembro por que tu tá descendo de paraquedas. Tu tem que chegar no meio de umas montanhas lá, descendo de paraquedas e tal. E um cara controla o paraquedas e o outro dá tiro. Eu era o cara que controlava o paraquedas e eu fiquei meia hora tentando descobrir como é que controlava a porra do paraquedas. Até eu descobri que era com a porra do Six Axis, moleque. Eu fiquei puto, que era ruim pra caralho. Tudo. Tem que usar essa merda? Não, cara, era imersivo, porque você tinha que imaginar que você tava segurando o paraquedas de verdade, sacou? Exato, né, cara? Você não tem imaginação, a verdade é essa. A outra porra, o Journey, controlar a câmera com o 6X, pior coisa que tem. Eu deito na cama, a câmera fica louca, girando. Caralho, tem que ser... É preguiçoso, porra. Larga de ser gordo. O que as outras empresas fizeram foi óbvio. Eu lembro que... Eu até falei isso. A Sony, ela colocou que tipo assim, lançou o controle, aí a Nintendo foi e lançou. Aí depois ela fez uma errata, tipo, não, veja bem, nosso controle também tem sensor de movimento, tira todos do mercado, vamos botar agora sensor de movimento nessa porra. Aí, pior que quando o controle do PlayStation veio, porque eles achavam que o motorzinho do Vibra do controle ia interferir no sensor de movimento, eles tiraram. Então, a primeira geração de controle era só 6X, não era DualShock 3. Eu tenho 6X aqui que não tem DualShock, do meu falecido PlayStation 3 da luz amarela da morte. Que é da primeira geração, dessas porras aí. E, cara, eu odeio o Six Axis. E vinha com jogos horrorosos, né? Tipo um de boxe. Cara, como é que eu vou lutar boxe com aquele controle, tipo... Não, isso é uma coisa realmente. Porque na época em que lançaram a porra do PlayStation 3, não tinha jogo nenhum pro PlayStation 3 direito. Não tinha merda nenhuma. Não tinha por que comprar um PlayStation 3. Já o Wii, você tinha pelo menos o Twilight, né, cara? E ele era barato comparando com os outros. Uhum. O Wii, ele ganhou o mercado assim. Acho que a última vez que eu li, o Wii tinha vendido de 15 milhões de cópias no próprio Estados Unidos, assim. Uhum. Cara, mas você podia jogar com o GameCube também, né? Você botava o CDzinho do GameCube lá e jogava. PlayStation 3, não, você se fudeu. Não comprou a versão que tinha tinha retrocompatibilidade com o PS2? Negão, você tava fudido, vai ter que comprar tudo de novo. Então, eu comprei... O meu... Não, cara, não valeu a pena, porque o meu PlayStation 3, o falecido, ele tinha retrocompatibilidade com o PlayStation 2. E um assunto parênteses aqui, nada a ver com o sensor de movimento. E quando eu ia jogar Metal Gear Solid 3 nele, amarradão, ele lagava. Ele não me emulava direito. Na hora, tem uma Metal Gear Solid 3, tem uma hora que você enfrenta um maluco astronauta lança-chamas maluco, Kojima retardado. Aí você... Mas o seu era o que vinha emulador ou era o que tinha o Emotion Engine dentro? Sei lá, não sei que não rodava essa merda. Voltando ao movimento. Sony e a Microsoft viram que o mercado tava respondendo bem a esse sensor de movimento. E que, além dos gamers viciados padrões que a gente tinha no mercado, tinham outras pessoas querendo consumir produtos de videogame dada a Nintendo com a ideia do sensor de movimento. Senhor Eternidade, tudo bem com você? Bom, graças a Deus. Qual foi a resposta da Sony pro Nintendo Wii? Não foi aquele peru? Foi aquele peru, a bola azul. O meu é rosa, hein? Então foi da Xuxa. Eu e o Matt Splinter, nós fizemos... Quem ainda não ouviu as nossas opiniões antes do lançamento disso, escute o episódio 1 do Eu Gosto de Jogos comigo, Matt Splinter, falando sobre a bola azul do sorvete. Profundo da Xuxa, do caralho, aquela porra. O sorvete de Blue Eyes. É uma cópia descarada, cara. Tipo assim, se a Apple ganhou uma grana em cima da Samsung por cópia, a Nintendo tinha que, tipo, processar a Sony 1 milhão de vezes. A Nintendo, a Xuxa. Tectoy, tá? O Chaves. Cara, tinha que processar e falir aquela merda, ganhar $1 bilhão, sei lá. Ou whatever. E por correção, o Wii vendeu 47 milhões de cópias nos Estados Unidos. Tirando a muamba que brasileiro traz, sei lá, 40 milhões. Cara, tem 380 milhões de pessoas nos Estados Unidos. É uma média de 4 pessoas por casa. É, tem 380 milhões de pessoas nos Estados Unidos? Tem tipo isso. Que isso, cara? Não. Tem uns 300 no máximo. Deixa eu procurar aqui. Estados Unidos, Wikipedia. É... 314 milhões. Cara, desculpa, eu errei. 314. Não, é porque, pô, 380 é quase uma China, cara, ali dentro dos Estados 380? Unidos. 380? Não, cara, não é quase uma China. China tem 1 bilhão. É, não, cara, tô exagerando, né, cara? Não tem 1 bilhão. Mas tá. Vai. Por 46 milhões, 47? É, vai peraí. Fora no avião, 15, 14, 12, não. Entregue emprestado. Não. Quantos Wii por pessoa? Cara, tipo assim, deu. Um Wii pra cada 7 pessoas. Cara, é um Wii a cada 2 casas nos Estados Unidos. Isso é bom, cara. É, porque você também não pode levar em consideração que tem, tipo, 2 Wii na mesma casa. Tem pouquíssimas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Agora, e lá? Ah, oi. De todos nós aqui, eu não sei o Ogro. Acho que o Ogro tem PS Move. É, eu tenho Move, tá? Mas você... Tá, sacaneia. Você comprou o PS Move. Eu quero as suas impressões sobre a sua compra. Eu quero que você me diga assim, valeu a pena, não valeu, o que, que foi, o que não foi. Aí eu tô rindo com a foto do... Opa, que porra é essa, Ogro? Ogro Hominid. Pois é, Ogro Hominid. A questão do PS Move é o seguinte: o hardware é até bom, tirando essa porra desse microfone da Xuxa brilhoso que tem na ponta. Qual é a necessidade? Eu quero que explique lá. Qual é a necessidade da bolinha brilhante mudar de cor every now and then? Parece um novo aparelho de colonoscopia, sacou? Sei lá. O emote. O emote, por exemplo. Isso é a tecnologia que o cara utiliza pra captar o movimento. O Wii, por exemplo, utiliza o sensor de movimento, né? Que é mais ou menos o que um controle remoto faria, né? Só que usa infravermelho também. Infravermelho. É que nem as máquinas de time crisis, etc, né? Pra ele pegar mais ou menos a área que você tá apontando o controle, extrapolar isso pra tela e fazer o feedback do seu input. O PS Move usa uma tecnologia muito semelhante, por exemplo, ao que se utiliza em captura de movimentos em filmes. Captura de movimento em filme, Avatar. Botaram o Sam Worthington numa porra do macacão preto, com uma porrada de paetês azuis espalhados pela roupa, brilhosos, que captavam o movimento dele e construíam um modelo 3D dele que depois virava um Smurf gigante. Eles piscavam em cores azuis, neons, rosa, verde, amarelo. Aí tem que saber, pra você tem que saber piscar, você, feedback. Você trabalha na Globo. Mas a questão do PS Move é, uma das teorias, não sei se é teoria, enfim, já não caguei pra essa parte. Uma das questões sobre a mudança de cor é pra ele se adaptar melhor o contraste dele com a luminosidade do ambiente. Olha, então, por exemplo, quando eu jogava Michael Jackson aqui em casa de noite, o único jogo que tenho que serve pro Move, não sei porque eu comprei essa porra. O único jogo, se eu jogasse essa porra de noite com a luz apagada, ele ficava sempre um pouco rosa, mais ou menos parecido com essa cor aí que tá na foto do Ogro, tá? Então quer dizer que se for de dia, ele se adapta, é um camaleão. Ele é um controle camaleão. Nessa foto que eu coloquei aí, tu vê que o fundo da minha parede é verde, entendeu? E ele fica com esse tom rosa pra destacar mais. Ah. Ele pode fazer disso. Mas por que essa porra, essa bolota? Porque ele não é infravermelho. Quem captura ele é a câmera, né? Que é a tal da PSI. Embora o princípio seja o mesmo do Move e do Wii, que é tu ter uma marcação luminosa e uma câmera filmando, no caso do PSI no PlayStation é uma câmera mesmo e no Wii é uma câmera infravermelho, o negócio é invertido aí, porque no Wii o marcador é o sensor que fica na TV e a câmera é o controle. Isso. E no PlayStation é o contrário, a câmera é a câmera mesmo e a marcação é a bolota colorida de várias cores que você fica balangando de um lado pro outro numa piroca, entendeu? Balangando? Se a bolota... Balangando pro lado pro outro que nem uma piroca. Eu não fico fazendo isso com a piroca, balangando pro lado pro outro. Aí, cara, peraí. Nunca fez elefantinho? Elefantinho. Helicóptero. Nunca treinou o perucóptero? Pera aí, elefantinho. Pera aí, me explique. Música pro elefantinho. Ah, cara, vocês nunca fizeram elefantinho? Que isso, cara? Já fez elefantinho, cara? Ó, música pra elefantinho. Tá de calça jeans, tá de calça jeans. Você vai pegar, abrir o zíper, bota a cobra pra fora e puxa as orelhas, puxa o bolso pra fora da calça. Aí você faz, olha, passou do elefantinho. Caralho, esse genial, cara. Esse genial, cara. Achei que era aqueles elefantinhos que eu fazia em trote de faculdade, né? Que um tem que dar mãozinha pro outro. Aí, não, Ia ser meio tenso. Ia ser esquisito. Não, mas beleza, esse seu aí é válido. O dentro das convenções sociais vigentes. A questão do PS Move é, como tem essa bolota, se essa bolota some, por exemplo, você joga Just Dance com 4 pessoas no Wii, fica meio que né, 2 pessoas na frente e 2 atrás, né? E ele acha o controle que entra vermelho. O Move tem essa dificuldade maior, porque se a bolota sumir, ele não sabe. Cadê a bolota? Cadê a bolota? Cadê a bolota? Ei, cadê a bolota? Né? Me parece que ele tem uns algoritmos de compensação pra prever, né? Ah, a bolota sumiu, mas vai aparecer de novo. Mas não sei como é que funciona. Deve funcionar mal, provavelmente. Mas o PS Move, ele tem, assim, um hardware interessante. Ele é o sistema mais preciso que o do Wii. Por que que ele é motivo de piada? Primeiro que é uma bolota colorida, né, cara? Videogame todo preto. PlayStation, cara, sempre teve aquela banca, né, de videogame selvagem, porra, pra macho, não sei o quê. O 2 é preto, o 3 é preto também, caveira. Aí bota a bola rosa na parada, né? Cara, eu vou dizer porque que é um erro, o que é ridicularizado. O nego pegou uma parada que é zoada e copiou. Copiou, né? Tipo, porra, copiar esse Kinect, né, cara? Não, pra mim o pior é não foi só copiar. Porque o Wii, ele foi feito todo baseado nessa ideia de movimento. Então você tem uma gama respeitosa de jogos. Mas você fala, não gostei. Pelo menos você tem muita opção de jogo pra brincar, de sacudir o manete. Isso é verdade. Agora, Ogro, quantos jogos você tem, ou você viu aí, que usam legal, maneiro, valem a compra do PS Move? Eu tenho 5, mas eu acho que devem ser uns 8 no total. Só. Você comprou, cara, o PS Move? Você é muito gamer mesmo, cara. Não, tem, eu não comprei. Fala aí que você tem 2 moves. Tem. Caraca, tem 2 moves. Não, eu tenho 2 moves e um Navigation Controller. E eu tenho o Sharpshooter também. Nossa! Ah, o Sharpshooter é legal, parece. Então, me dê a sua. Ó, a minha experiência pessoal. Tipo, eu comprei na promessa, né, cara? Porra, vai ser foda, vai ser jogos legais com isso aí. Imagina, a cada ano vai ser uns 10 jogos. Não imaginei que ia ser na vida inteira do videogame que talvez tivesse 10 jogos. Mas enfim. Não, vou juntar a galera aqui em casa e vai ser tipo que nem o Wii, só que melhor, né? A gente vai poder brincar e se divertir. Só que não. Só que não. Aquele do Sports Champions lá é até interessantezinho, tipo, tem os jogos de gladiador dele, é interessante porque realmente o movimento é 1-1 e o atraso do movimento do controle é desprezível, então tu tá brincando de espadinha ali, sabe? É legal, é legal. Acho que é o único, né? Porque o ping pong não me agradou muito não, cara. Cara, tá maluco, velho? O ping pong, tu gira o pulso na hora de bater no controle, tu deve ele de spin na bola, moleque. Caraca, velho, me ensina, porque eu nunca consegui fazer isso. Essa, na hora que vai balangar a piroca. Beleza, dá a batida na bola, tu dá uma giradinha no pulso junto. Ele vai dar um spin na bola, ela vai girando, entendeu? Olha só, punheta Tactics, moleque. Você tem que traduzir pro Clerados. Clerados, quando você for brincar de elefantinho, imagina que é uma. Que é uma raquete, cara. E o negócio que é foda nele, cara, são os rail shooters. Tipo, tem aquela edição especial do Dead Space 2 que vem com Extraction junto. É muito foda jogar ela no Move. Acho que. Mas o Wii já tinha isso também, não era? Ele jogou isso aí. Mas olha só, vou fazer uma crítica com os rail shooters no Wii. Eu era um cara que era muito fã de rail shooter, de fliperama e tal. Ainda mais as versões portadas pro Saturn, por exemplo, achava foda. E você tinha que comprar aquele controle, aquele acessório específico pra poder jogar. E eu acho que respondia muito melhor do que a resposta que você tem no do Wii. Primeiro que jogar o do Wii, ou você tem que jogar com aquela mirazinha, ou você tem que ser que nem eu, Senhor da Eternidade, jogar hardcore sem a mira, moleque. Mas é muito hardcore. Sim. Jogar. É idiota, porque você tem que atirar primeiro pra ver onde tá o tiro e depois você tira a referência dali. É bem estúpido. Isso, exatamente. E é incrível que a tecnologia piorou desde que você tinha a pistolinha do Master System, que era bolada. É verdade. Aí eu quero saber, a do Move, ela é decepcionante que nem a do Wii? Cara, é preciso. É bem preciso. Você calibra ele na tela, então ela tem aquela câmera, ela vai ser relativa à tua posição na câmera. Então tem aquela calibragem antes. Depois que tu faz, tu consegue jogar de boa, entendeu? Uhum. Claro que, sei lá, se tu resolver sentar meio metro pro lado do sofá, tu vai ter que calibrar de novo. Uhum. Mas ainda assim funciona de boa. É um pra um movimento, tem a mirazinha ali se tu quiser. Então tu pode jogar em formato de pistolinha mesmo, se tu tiver a sharpshooter, algum outro acessório Deal Extreme-like, assim. Ou então tu pode, cansa pra caralho, ficar apontando aquela porcaria daquele revólver, se tu tá sentado no sofá. Você pode deixar o controle no colo e calibrar pra ele ficar em estado de repouso também. Então, e aí tu vai se guiar, obviamente, só pela mirazinha na tela e não apontando o controle pra tela. Então funciona de boa. Entendi. Então pra rail shooter é perfeito. Fica meio estranho, por exemplo, pra jogar um Killzone no sharpshooter ali. Não, porque... aliás, Killzone é um dos jogos que eles mais tentaram vender PS Move. Tem amigo meu que comprou o bundle PS3 com Killzone e PS Move, porque falou que ia ser irado, moleque. Pegou a metralhadora, né? Porra, ele me falou que só que não. Só que não, é verdade. É que assim, porque não, tu tem que apontar a metralhadorazinha escrota pra tela, assim, uh-huh. E aí tem aquela dead zone, que é onde tu pode mirar o revólver, e se tu for com ele pros cantos da tela, você gira. E, cara, é divertido pra caralho jogar, porque tu se sente um senhor sniper quando tu tá parado na tela, vendo aqueles bonecos lá embaixo, tu começa a dar headshot de todo mundo lá. Uh-huh. Mas na hora que tu tá subindo numa escadaria de um prédio, andando num corredor tentando dar cover, acaba sendo chato pra jogar dele. Entendi, olha, eu e é bem pior também. Eu jogo... lembro que quando eu jogava profissionalmente Killzone, LOL, eu lembro que quando tinha um maluco muito ruim, a gente falava, você deve estar usando PS Move. É que assim, é que jogando com a sharpshooter é escroto, mas imagino que como eu joguei o Resident Evil 5 Gold com o controle normal no colo em posição de relaxamento, assim, só headshot. Posição de relaxamento. É, em vez de ficar palangando pra frente da tela com o braço. Você foi lá no mandou o chakra de virgem, né? Dependendo do que você for fazer, também é relaxamento, cara. Eu vou te falar que quando eu joguei o Wii, eu peguei o GoldenEye. Caraca, remake do GoldenEye pro Wii vai ser foda demais. Só que não. E achei legalzinho. Só achei foda demais. E eu joguei nesse mesmo esquema aí do Killzone. Você vai mexendo a mira. Só que quando você quer virar rápido pro outro lado pra acertar alguém, não dá. Tem que virar lentamente até chegar e dar o seu tiro na pessoa que está atrás de você. Pronto, foi carcomido, já era. Por trás, behind, GG. É, mas no Resident Evil isso ficou bom, cara. Acho que não é o problema do hardware, mas sim da maneira que os caras desenvolveram, entendeu? Aham, entendi. Porque tudo bem que eu não tava usando a sharpshooter, tava usando o Navigator numa mão e o Move na outra, jogando normalmente, assim. Mas com a sharpshooter, acho que só a rail shooter acaba sendo bom mesmo. Quem aqui é que você acha o mais fã do Kinect? Ninguém acha que, caralho, eu acho o Kinect bom pra caralho. Eu. Quer dizer, peraí, dá pra jogar Halo no Kinect? É pra ser bom pra caralho. Dá pra jogar... Não, não dá pra jogar. O Halo 4 vai dar pra jogar no Kinect, hein? Opa, chupa. O promessa, potencial, hein? Do Kinect é o que eu vi no comercial. A mulher mostra um papel, a inteligência artificial pega o papel e lê o papel e conversa comigo. Só que na realidade é um jogo de Star Wars que, enfim, teve mal feito pra caralho. É decepcionante. Lag do inferno. Eu fico tô uma porrada de lightsaber. Não, ó, o que que era aquela ideia inicial do comercial que você tinha comentado, Fritz? Se você chegar a sua irmã, vai chegar na frente do Kinect, aí vai escolher a roupa que vai sair hoje. Vamos lá, passa todas as roupas que ela tem no armário, aí escolhe uma, plá, aparece ela vestida. Gostei, é essa que eu vou usar. Aí depois vem o seu irmão mais novo, pega o skate, eu quero usar esse skate aqui, tchá, aí aparece ele jogando o Tony Hawk lá, o skate dele, tchá. Cara, eu lembro de uma parte irada. Que era que o povo tava jogando um joguinho de Fórmula 1, aí ele ficava com os braços levantados assim, aí só tinha que gravar rápido, porque ele só consegue ficar 5 minutos mexendo o braço assim antes de começar a dormir pra caralho. Aí beleza, aí ele tá lá fazendo isso, aí de repente do nada chega um outro cara, um outro brother, e começa a fazer o pit stop dele lá, começa a trocar os pneus. Caraca, pode crer. É genial, cara. E isso aconteceu? Não sei. Alguém coloca um link pra... Porque, cara, é bom ver, assim, o que, que foi prometido e o que, que a gente tem hoje, entendeu? Não, mas... Foi prometido, cara, uma parada muito bizarra. Era, tipo assim, era pra ser um centro de entretenimento. Não era só a questão do vídeo... A garota mesmo que mostrava trocando de roupa, né? Ela pegava a roupa e falava, olha, amiga, tô com essa roupa aqui, olha como é que fica em mim. Aí share on my space ou whatever que tinha na época. E aí, cara, tipo, chegou na hora uns jogos que, cara, Michael Jackson, ok, sabe? Tipo, não é o que a gente esperava, entendeu? Olha, eu vou te falar que... O Michael Jackson pro Kinect é um lixo horroroso, mas as versões do Wii e do PlayStation são muito boas. Sim, sim. Agora, parece que a versão do Kinect foi portada, assim, malfeitamente. Se bobear, foi isso mesmo que aconteceu. Não, foi refeita, inclusive. É pior ainda. O que eu acho do Kinect é que, na minha opinião, de todos esses sensores de movimento, ele é o mais divertido pra proposta de sensores de movimento. Porque, mais uma vez, na minha opinião de merda, qual é a proposta do sensor de movimento? É você chegar com seus amigos, com a galera e tal, ou então, até mesmo Forever Alone, se divertir um pouquinho lá, mas nada um jogo hardcore. Cara, assim, na verdade, não necessariamente. Na verdade, a proposta do controle de movimento é você ter mais imersão, eu acho, não? É, mas não deu aproximar certo o usuário do computador. Mas né, esse aí é o merchandising. Na prática, é o que o Ninja Inimigo disse. Ah, sim, com certeza, com certeza, com certeza. É o videogame pra você fazer a fechinha com os amigos, checar e fazer todo mundo passar vergonha do cara sendo filmado usando The Central. É, mas eu acho que isso foi o que foi se transformando. Não sei se era a intenção inicial. A Nintendo, com certeza, ela quis mudar toda a forma de jogabilidade no videogame. Mas ela não conseguiu. Ela lutou, até era difícil você ter, tipo, jogos normais portados pro Wii. Primeiro que ele não aguentava, e segundo que o controle era escrotamente zoado pra jogar. Teve alguns jogos que a jogabilidade no Wii ficou sensacional e superior. Teve, tipo, Star Wars Force Unleashed. Se você jogar o Force Unleashed no Wii, é muito irado. O 2 é uma merda. É muito irado. Agora, você vai jogar no Xbox, no PlayStation, cara, parece aquele jogo da Matrix. No PC é o pior de todos, cara. Eu lembro quando eu joguei Matrix do Neo, aquele jogo do PS2, que usava todas as combinações possíveis. Genial esse jogo. Não fazia, que era difícil pra caralho. É, Star Wars nesse nível, jogabilidade zoada. Mas no Wii ficou muito bom. Só que tem poucos jogos assim, hardcore, então essa ideia de jogabilidade, sensor de movimento, acabou ficando pra brincar com a galera. E, Ogro, me corrija se eu estiver errado, mas o Kinect é o que fez isso com mais sucesso, né? Ah, nesse sentido de videogame, de festinha, assim, tipo, embora eu tenha jogado bastante Wii, tipo, WarioWare, acho que é o jogo mais foda que tem pra esse caso no Wii. É bem legal. Wii, mas pra tu se divertir com o pessoal, até porque vai atrair mais gente que não é gamer também, né, cara? Tipo, as garotinhas gostam de dançar, independente de serem gamers ou não, então... Com certeza. Tu consegue atrair mais gente pra festa, tipo, bah, moleque, vamos lá fazer... falando que nem carioca agora. Nem nunca, né, cara? Então, deixa eu voltar pra minha terra, Natal. Chegar, porra, tio, vamos lá em casa fazer um churras lá e chamar as gurias, e vai se afuder, vai ter o bebida e quem um quem não foi é bagual. É isso vai aí. Vai ser afuder. Afuder. Vai ser afuder. Não, fuder é outra coisa. Afuder é sinistro. Ah, garoto. Sim, mas nossa, vai ser afuder. Trilegal é velho, né? Afuder. Trilegal é pra década de 70, cara. Tipo isso. Não, acho que eles entenderam. Não é a fuder, não é, né? É a fuder. A fuder. A fuder. É uma palavra só. A fuder. Ah, não. Então não é legal. Achei que fosse a fuder. Ia ser mais legal. Ou a contração da palavra a fu. A fu. A fu. Só podia ser a fu esse Kinect, entendeu? Então, peraí. Mas é interessante porque o fato de você não usar nenhum controle, você tira um pouco do medo que as pessoas mais velhas até têm de jogar um videogame, que é segurar. É extremamente desconfortável você não fazer ideia de como segurar um jogo, um controle, jogar um jogo, e você sentar pra jogar e tal. Eu já vi isso, vendo meu pai jogando, minha mãe jogando e tal. É uma quantidade absurda de botões hoje em dia, né? É verdade, porque, tipo, a minha família jogava comigo no Atari, que era, sei lá, uma palanca e um botão. Não tem como ficar mais simples do que isso. E o Kinect conseguiu simplificar mais ainda. E é muito simples você convidar a sua família pra jogar um jogo de dança, pra jogar um joguinho daqueles de ficar queimado, tá ligado? Ou aquele Kinect Adventures, que é muito divertido. E assim, na época da E3, que foi anunciado o PS Move, o Kinect, já tinha o Wii por aí, eu botei mó fé no Kinect, cara. Eu achei que ele ia ser o mais divertido. E hoje em dia, pra mim, eu bato palmas, porque é a única coisa que presta no Xbox. Não, eu acho que Kinect muito divertido. Trem rei. Ralo, né? Ralo. Eu acho que eles fizeram aquele bundle do Kinect, que você tem um Xbox nerfado pra você poder jogar com o Kinect. É só o Kinect, assim. Tipo assim, o mínimo para rodar o Kinect. E vendeu super bem, cara. O que você acha do Kinect, o Frito? Você chegou a jogar o Kinect? Eu joguei. Divertiu? Gostou? Achou mais legal que o Wii? Não? O que que achou? Não, eu gostei, mas acho que ainda faltam uns jogos, assim, de peso pro Kinect, entendeu? Acho que o controle dele é o melhor, assim, em termos de interação. Não é o que eu esperava, mas é bom. A latência incomoda um pouquinho, né? Pelo menos me incomoda. É, incomoda um pouco, mas assim, não é absurda. Mas o problema é que, assim, não tem um Mario Party, assim. Não tem um WarioWare, uma coisa assim. São os jogos genéricos, assim. Tipo, tem o Michael Jackson, ok? Mas, cara, o Michael Jackson tem é... Tem joguinhos divertidos, cara. Já jogou Fruit Ninja pra Kinect? Não, joguei no muito iPhone só. Cara, Fruit Ninja pra Kinect é ruim, caralho, lá. Isso é muito caraca, foda. Não, cara. Ah, que isso. Não. Agora, o Kinect que me decepcionou numa coisa, cara. Ele veio com aquela ideia, né? Você deixa de ter o sensor em um ponto específico, seja o teu controle ou seja a bolinha azul escrota, e fala, beleza, teu corpo inteiro. Aí eu fui, o primeiro jogo que eu fui jogar foi um jogo de dança. Uhum. Aí na porra do jogo de dança, tinha os pontos de interesse pra você ver se a coreografia tava certa ou não, eram suas mãos e as pontas dos pés. E não era o corpo todo, ele não fazia um match do teu corpo com a dança do maluco. Just Dance, porque você jogou Just Dance. Just Dance foi um jogo originalmente feito pro Wii. E ele foi feito com toda aquela ideia do emote, tanto é que quem joga no Wii às vezes até rouba. Em vez de dançar, só faz um movimentozinho assim com o controle e tal, só e consegue os pontos. Eu fiz isso no Kinect. Agora, o Kinect tem um outro fala jogo. Fala Kinect certo, porra. Kinect. Vê se falou errado, caralho. É Kinetics. Então, você tava jogando o Kinetics lá, você chegou a jogar o Dance Central? Não cheguei a jogar o Dance Central. O Dance Central, sim, chega a ser nazista. Só a Lilith sabe jogar aquela porra. Exato, tem que ter o rebolado. Ah, joguei o Lobardo. Jogou na cara do Lobardo. Mas o Dance Central tem as dificuldades, cara. Tipo, começa em dançarino profissional, pessoa normal e engenheiro eletricista depois. Então, o eletricista tem que ter um rebolado. Tem que ter no mínimo uma participação de, porra, dançarino do Chan, aprendiz num cover aí, qualquer coisa. Ogro, tu tá numa festinha com seus amigos, porra. Tu fala lá, eu gravo podcast de jogos, eu jogo pra caralho, meu irmão. Tem que ser o melhor da dança. Tu não vai chegar lá na frente e escolher o mais fácil. Tu vai... Não, eu vou dizer, videogame de verdade tem botões, meu amigo, e não jogo. Boa, caralho, esse é dos meus. Claro que depois que eu tomar umas brejas, umas caipas lá, eu vou acabar pagando o mico. Mas breja? Breja? Breja é tipo um upgrade de breja. Não, cara, a gente fala breja. Cerveja. Breja. Ogro, aí no Rio Grande do Sul as pessoas falam a palavra extra ou extra? Bah, boa pergunta. Acho que é extra, cara. É extra que falou isso? Se é breja, é extra. Esse supermercado não tem por aqui, não. Não, mas a palavra... Tipo, tem um jornal, né? Mas é uma palavra comum do dia a dia. Acho que é extra, extra. Ele falou extra, tá vendo? Eu gostaria de perguntar por que essa pergunta, mas não porque não tem nada a ver com o sensor de movimento, voltando aqui. É, 40 minutinhos. Interessante do Kinect, pelo que eu tenho Kinect. Visto. Kinect. Alguém fala o nome certo da porra do Kinect. Projeto Natal. Projeto Natal. Projeto Natal. Projeto Natal. O que eu mais vi de coisa interessante, assim, é o que o pessoal acadêmico faz. O nego pega em casa, vai lá, vou hackear essa porra que nem aquele pessoal do Adafruit fez lá pra. Era uma promoção lá, o cara ganhava $3,000 pra hackear o Kinect, quando ainda não tinha aquele driver que a Microsoft lançou oficial. Uhum. Então, tipo, as pessoas começaram a fazer coisas muito maneiras ali. Você falava, caraca, que irado. Por que que não tem jogo que é tão interessante assim, sabe? Cara, eu vou te dizer de que a coisa mais legal que a gente já fez hackeando foi o coreanozinho lá que rasqueou o controle do Wii pra fazer head tracking. Você isso, viu esse vídeo? Isso é muito foda. Cara, eu vi aquilo ali, tipo, o cara tinha que ser contratado pela Nintendo. Aquilo é a coisa mais foda que alguém já fez com o controle do Wii. E ninguém usa aquilo pra porra nenhuma, cara. É, o cara pegou o sensor de movimento do Wii e botou na cabeça. E usou o receptor do sensor, o controle. Botou o controle sensor na televisão e usou o sensor na cabeça. Com isso, cara, ele conseguia, por exemplo, ele tá jogando um jogo olhando pra televisão. Se ele anda em relação à televisão, ele vê outra perspectiva, entendeu, cara? Era genial. Tá no post aí o vídeo dele. Esse vídeo é Chung Li o nome do cara, né, por cima, né, cara? Coreano, Chung Li. Pra tu ver como o coreano é fora, cara. Tipo, se tu ver esse vídeo no YouTube, no seu computador agora, a porcaria do alvo vai saltar na frente dos teus olhos, cara. Pois é. É bem violento. E ninguém usou pra porra nenhuma isso. Você tem uma discrepância enorme entre o que as pessoas fazem em pesquisa, o que as pessoas fazem por hobby e o que as pessoas vão comprar na loja, sabe? Tipo, eu vou comprar um jogo, eu quero me divertir. Então por que a porra do que as pessoas fazem em casa é muito mais divertido do que eu tô comprando na loja? Uhum. Com um sensor de movimento, essas coisas todas. Mas talvez fosse um pouquinho mais difícil você pensar nesse head tracking numa forma comercial de vender, de fazer os jogos ou... Não, nem só o head tracking. Eu tô falando de modo geral. Se você pega as coisas que o nego faz com o Projeto Natal, vai, procura no YouTube. O que o pessoal tá fazendo de hacking? Ah, porque é muito mais legal do que o joguinho. O mais bizarro é que hacking normalmente é superior. Porque, por exemplo, tava até falando com o Ogro outro dia no Twitter. O Street Fighter de rodoviária sai muito mais Hadouken do que o normal. Não, mas... É verdade. O Marvel vs. Capcom é melhor. Você pensa no Marvel vs. Capcom. Eles estão relançando o Marvel vs. Capcom 1 original pra você jogar. Se você pegar o do emulador, cara, é melhor. Ele fica com o upscale pro HD mais perfeito do que o original, estão vendendo. Cuidado, desviar do assunto, porque se a gente chegar no emulador de Nintendo 64, que gera o Zelda Majora's Mask, é muito melhor nele do que no 64. Jogos de Wii também, cara, que aí nego põe pra rodar com shader, aí fica foda pra caralho. Ah, mas também tem o seguinte, cara, o cara usa um shader que é patenteado por outra empresa que a Nintendo não quis pagar pra ter, porque não vale a pena, né? Uhum. Esse negócio do, por exemplo, do Chung Li, que fez o head tracking, isso não aplica habilidade. É Chung Li, é Johnny Chung Li o nome do cara. Chung Li, fudeu, eu vou lembrar pra sempre agora. Chung Li. Mexendo peitiola. É, não interessa. Chung não revida. Pausa. Alguém viu o reencontro do Chung Li? Eu vi. O Van Damme, caralho, bom demais. Essa coisa do head tracking, por exemplo, claro que já foge de videogame, tá? Mas isso tem uma aplicabilidade disso aí que o senhor Eternidade fez, de soprar o microfone, muito grande, que você pode usar isso pra tratamento de fisioterapia com gente que perde os movimentos, né? Então você conseguiria ganhar pra muita coisa pra isso. A Nintendo não é o negócio dela. O negócio? Talvez não vai querer entrar numa coisa dessa, mas ela podia usar. Ela podia usar a patente que ela tinha pra explorar outras áreas, né? Mas aí não necessariamente é o business do cara, né? É, mas o Kinetic hackeado aí, a indústria até tá usando como scanner 3D baratinho também, né? Ainda tem isso. Não, você podia fazer jogo pra deficiente físico, pô. A Nintendo não gosta de pagar de boazinha, família. Faz um jogo pra quem é tetraplégico, pô, que você só vai precisar usar a cabeça, entendeu? Caraca, pesado, hein? Não, pesado não, cara. Algum de vocês conhece alguém que seja tetraplégico? Você trabalha com... Trabalhei com isso. Mano, e o cara era programador. Ele só mexia a cabeça, ele programava. Por quê? Ele tinha uma cinta, né, na testa, que tinha uma antena e ele editava com a antena. Ele trabalha lá no... Eu, mano, é tomar no cu. Ele trabalhava em CNN. Ele trabalhou lá uma época, não sei se ele está lá agora, realmente. Qual o nome dele? Tem Bruno. Eu conheço ele. Então, estou no quadro militar. Muito gente boa. Então, muito gente boa. E o cara, né, ele não... Qual é a ligação de você com ele, então? Você não estudou no colégio militar. Mas a minha ex estudou no colégio militar. Ai! Tchau, moral! Era isso que eu queria entender, obrigado. Xingue seu amigo. Tem 12 anos, tu tá no colégio, tipo, ai, chamou o pai de coxinha, mãe de padinha. Ai, olha só, ele te empurrou e você empurra um moleque preparado. A gente tá fugindo do assunto, cara. O assunto é sensor de movimento. Ai! E é por isso que eu vou falar: minha irmã teve sensor de movimento antes de mim, cara. Ai, pô, foi meio! É coxinha. É, aí não pode. Daqui a pouco o nego vai falar que botou no meio da irmã, isso aí vai dar porrada. Fala, mas, hein, pô, minha irmã teve sensor de movimento antes de mim, cara. Tinha um Furby que quando passava no quarto falava comigo. Nossa, sensor de movimento, moleque. Ué, depois dessa eu quero já terminar o programa. Cara, estrelinha da Turma da Mônica. Caraca. Sobre o Kinect ainda, eu quase comprei um Xbox pra ter um Kinect, mas eu pensei, o que eu vou ter que eu não tenho no PlayStation além do Kinect? Aí eu comprei um Wii. Boa. É isso que não tem. Jogos. Não, mas sinceramente, assim, até uma dica minha, né? Minha opinião para os ouvintes que estão pensando assim: ah, quero um videogame legal, sensor de movimento. O Kinect é bem legal? É. Vai ser divertido se chamar todo mundo na sua casa para jogar e tal. Só que o Wii... Você tem que ter uma casa grande. Primeiro você tem que ter uma casa grande. Eu não tenho. Só tem jogos de dança. Você não vai jogar jogo de tiro com o Kinect, você vai ficar abrindo a mãozinha e fechando a mãozinha para seu gatilho. Porque realmente isso não leva desvantagem. Jogar meio Kinect. Vai fazer. Inimigo, essa casa é grande sim, só que ela é grande do jeito errado. Exato. Ela é grande pra cima. É um prédio, ela é tipo Botafogo, né? De cada shopping. Exato. Eu recomendo, cara, você comprar um Wii, sério. Por mais que a gente zoe muito o Wii, fale e tal, cara, o Wii... Não. Compra um PlayStation, cara, que aí você, se você encher o saco, tudo bem, você joga no lixo o PlayStation Move e joga normal. Não, e ainda vai ganhar o leitor de Blu-ray que atualiza toda hora. Não, exatamente. Eu tô assumindo... Melhor, cara, leitor de Blu-ray do mercado. Eu tô assumindo que o nosso ouvinte tem bom gosto, ele já tem um PlayStation. Ele quer um videogame pra brincar com o meu. Brincar com o meu. Não, compra o Move que é mais barato. Mas o Move, cara, não compra o Move nem por um caralho. Moleque. Não compra o Move. Não compre. Eu tô vendendo o meu, inclusive. Compre o Move sim. Eu tô vendendo, tô no Mercado Livre, tá? Tá em leilão. Pois é, cara. Eu comprei o Move e joguei só comigo, porque eu só tenho um controle. Você brincou sozinho, né, cara? Brinquei sozinho, cara. Que merda, cara. Muito triste isso. Cara, eu sou da opinião que controle de videogame é que nem escova de dente, cara. Cada um deixa como tá. Deixa como tá, cara. Deixa como tá. Não muda, não. Deixa assim. Tá tão bom. Essa foi uma analogia, assim, nível Lula. Exato. Não, foi genial, cara. Pelo amor de Deus. Aquela que ele fazia futebol, assim. Repete, por favor. Como é que foi a parada? Tá gravado, cara. Pô, você... Eu ouvi o programa. Eu já participo dele. É verdade. Podcast, eu gosto de jogos de movimento. Caralho, pera aí, você acabou. Cara, eu calculo que se você tivesse gravado isso e passasse em loop toda vez, eu acho que você teria economizado mais ou menos umas 4 horas de vida. Quer dizer, todos nós teríamos economizado, né? É verdade, tem um sentido. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre o futuro aqui. O futuro, né? O futuro é agora. O futuro é agora. Então eu vou pegar uma pessoa aqui com bastante criatividade, Fritz. Eu. Você que é um cara muito criativo. Aham. Uh-huh. Me uh-huh. Como é que você acha que vai ser o futuro da jogabilidade nos jogos com sensor de movimento? O futuro é o comercial do Kinect, porra. Comercial do Kinect é a porra do futuro. Faz sentido, porque o Kinect é só fazer aquilo funcionar, caralho. Se funciona daquele jeito, é o futuro. Eu faço assim, o lightsaber faz assim, eu solto o Kamehameha. Isso é irado, by the way. Eu fiz isso já, é bem maneiro. Mas assim, tem que funcionar direito, tem que ter jogo bom. Esse é o futuro. Mas você acha que o controle, a jogabilidade nos jogos hardcore que a gente tem, vai ser substituída? Você acha que um dia a galera vai chegar, vai jogar, sei lá, um GTA com um sensor de movimento ao invés de um controle normal, que nem as pessoas estão acostumadas agora? Cara, você vai ter que espancar uma puta espancando uma puta. É isso. Tipo isso. O que você acha? Como é que você acha que vai ter? Você acha que vai ter um boneco inflável lá, uma puta que você vai espancar? Acho que vai ter jogo e jogo, assim. Um jogo pro controle normal e outro jogo pro sensor de movimento. Acho que, assim, você fica mal feito se você tentar transformar um jogo normal em uma coisa de sensor de movimento. E fica escroto fazer o contrário também. Acho que o não é a questão do público-alvo é ser diferente. Acho que a sua expectativa em relação ao jogo é diferente. Eu tô jogando um GTA ou tô jogando o Mario Party. Mas assim, a minha expectativa em relação ao jogo não é a mesma. Cara, eu tô sozinho, sentado, eu quero bater numa puta, roubar um carro. De boa. Super de boa. De boa, tranquilo. De boa, sei lá, girando o peão pra ver quem faz o peão girar mais rápido, que ganha a prova do Mario Party, sei lá. Então, assim, acho que a expectativa é diferente. A partir do momento que o Kinect eliminou qualquer necessidade de um sensor propriamente dito, pô, ótimo, parabéns, acho que o resto da galera vai copiar essa porra. Só que tem que ter um jogo bom pra jogar isso, né? Ogro, você concorda com o Fritz que você acha que o controle vai ser necessário para sempre? Ah, concordo sim, cara. Porque quando uma nova geração de videogames, de consoles, traz uma mudança tecnológica significativa para a indústria dos games, como foi agora o sensor de movimento, como foi o 3D, com os primeiros videogames em 3D que apareceram, os caras meio que não sabem o que fazer com isso porque é muito novo. E eles tentam dar muito tiro no escuro e erram pra caralho, então. Por exemplo, tá mais do que provado que utilizar sensor de movimento quando tu pode usar a simplicidade de um botão não é legal. Tipo, tu tem que jacoalhar o controle pra cima e ficar balançando pra fazer o Super Mario dar um pulo ou voar, por exemplo. Os caras ainda estão aprendendo a fazer isso, eu acho que eles estão acertando isso agora, que realmente o sensor de movimento é esse gimmick divertido que tu vai ter pra festa, pra entretenimento, diversão. E talvez, quando conseguirem acertar em precisão, alguns tipos de jogos são melhores aproveitados com eles. Tipo, os próprios exemplos de rail shooter com controle do Wii, com o Move, estão funcionando legais até agora. Então, quando talvez o Kinect tiver menos delay e mais precisão na captura de movimentos, tu possa ter jogos hardcore melhores pra ele. Além disso, eles estão evoluindo a tecnologia pra chegar num ponto mais próximo dessa aí do comercial, como o Fritz falou, né? Quando você se esconde atrás do sofá, você continua emitindo calor. O sofá não emite calor. Então, a questão deles estarem aí melhorando o sensor, né? Pra esse sensor conseguir sentir melhor você quando você tá atrás do sofá, ver que você tá ali, que você tá emitindo calor atrás do sofá, e usar, detectar barreiras, por exemplo, né? Pra você, em jogo de morrinho, tipo Halo, Gears of War, você usar o seu sofá como seu morrinho, entendeu? Então, acho que eles estão evoluindo nesse sentido. E o problema do Kinect fica sendo aquela coisa de jogo que você precisa de simular um artefato, né? Por exemplo, uma arma na sua mão. Hoje ele não tem... Sem contar o andar, né? Ninguém gosta de ficar trotando. É verdade. O Kinect é perfeito, né? Só falta uma esteira. A questão também é de você ter uma sensibilidade maior no sensor pra, por exemplo, detectar nível das falanges, né? Do dedo do cara. Pro cara fazer a posição clássica lá de, né, indicador apontando pra tela e polegar levantado, e você poder usar aquilo pra ser o gatilho pro cara atirar no jogo, por exemplo. Fazer piu-piu-piu-piu. E fazer piu-piu. Piu-piu é o essencial. Piu-piu. E, cara, é muito errado essa onomatopeia. Isso é uma coisa interessante. E aí, usa o braço esquerdo pra andar, né? Abriu a mão esquerda, tá andando. Fechou, parou, né? Usa... Mas, Lapto, eu acho que até o que seria mais bacana é a combinação do Kinect e do controle. Não sei se já tem um jogo que faz isso agora. Tipo, supor desses jogos de esquadrão tático, que tu joga com um personagem, mas comanda os outros. Cara, imagina que foda. Mas tu imagina só, tu viu os filmes já de militar, tu vê que os caras levantam a mão com o punho fechado, todo mundo para. Aí o cara faz o girinho. Exato, dá um girinho com o dedo assim, os caras se espalham. Aponta pro inimigo, um cara vai lá e mata ele. E tu controlando o teu personagem com controle, entendeu? Seria legal. Isso seria maneiro mesmo. Agora. Mas tá. Olha esse link aí também, que eu sou um ogro muito informado, muito por dentro dos acontecimentos. mas não menos irritado que um ogro. É verdade. Aí a Microsoft registrou essa patente aí de um que poderia ser um próximo avanço na tecnologia do Kinect. Tu vê ali que o moleque tá jogando normalzinho, assim como as pessoas quase jogam Kinect hoje em dia. E tem um projetor ali do lado do aparelho que tá jogando pro lado da sala imagens complementares que até podem não ser tão definidas assim, mas que ajudam a complementar a experiência verdadeiramente imersiva no jogo. É aí que entra essa questão de briga de patentes hoje em dia, né? Por isso que a Google comprou uma Motorola, não foi pra telefone, foi por causa de patente. Isso é a coisa mais abstrata do mundo. Né? Porque o telefone da Motorola é uma merda, pode... né? É a típica patente abstrata, você fazer um projetor complementar de imagem. Você não pode ter dois monitores, igual a pessoa usa computador? Não, você vai projetar na sua parede. É porque assim, você não vende uma televisão, né, cara? Você vai estar vendendo um projetor. Óbvio, claro, assim, mas assim, você tem que supor, por exemplo, que a parede desse moleque aí é só uma parede. Não tem uma foto de família. Você tem que supor estante. Também? Você tem que supor também que o maluco tem uma sala gigante, como o Kinect já supõe, né? Eu tenho isso, né? Mas a moral, cara, é que assim, eles provavelmente não têm a menor ideia de como resolver todos esses desafios tecnológicos pra fazer isso funcionar, mas foi uma ideia conceitual que algum estagiário deve ter tido no brainstormer isso aqui. Porra, isso aqui é legal pra caralho. Vamos registrar antes que alguém resolva esse problema. problemas que a gente não sabe. E talvez isso aqui vai ficar engavetado, entendeu? Mas, conceitualmente, é uma ideia interessante. Não, claro. Inclusive, se alguém que tá nos ouvindo tá nos Estados Unidos, a minha dica é patenteie qualquer coisa. Vai ser útil pra você no futuro. Patenteia assim, banana com casca de maçã. Patenteia. Vai que um dia serve pra alguma coisa. Outra coisa também que eles têm que fazer é começar a se alinhar melhor, né, os produtores de hardware com as produtoras de jogos. Porque existe uma latência muito grande entre o cara anunciar o hardware, lançar o hardware e começar a ter um volume razoável de jogos pra aquilo. É, não sei se é porque hoje em dia eles enviam esse hardware pra 3, 4 empresas, a toma aqui, EA, Ubisoft. Não, tem o medo de arriscar também, né, cara? O cara tem uma fórmula lá que tá vendendo bem. Aí o cara vai ter que mudar aquela ideia pra saber se. Não, mas não, tudo bem, isso é razoável, mas não é questão disso não. Por exemplo, eu lá no ano de 2008, não lembro, 9, sabia que eu ia lançar o Kinect. Beleza, tem que começar a chegar pras empresas e falar: olha só, olha isso aqui, toma isso aqui, toma o SDK dessa porra, toma o protótipo, produz qualquer coisa aí pra gente fazer um teste de conceito e vamos começar a se alinhar aí pra ver como é que a gente pode melhorar isso, o que você precisa pra que você possa produzir jogo melhor pra isso, e porque isso me interessa, eu quero vender o hardware e você quer vender software, entendeu? Uhum. Isso falta ainda também. Ou pelo menos não me parece que tá sendo bem feito, porque tem uma lacuna muito grande de tempo, né? O PS Move, por exemplo, sofreu com isso. O Kinect também, um pouco menos. Eu vou aproveitar aqui para terminar o programa com uma frase de um amigo meu, muito célebre, que ele falou: no futuro, os controles de videogame serão mouse e teclado. E, Fritz, vamos ver se você aprendeu? Qual é o e-mail do Baixo Fritz ou que vocês pessoas querem corroborar com suas opiniões valiosíssimas sobre o nosso tema de hoje? Eu gosto de jogos@baixofrentesou.com. Ou seja, eles não podem discordar, tem que corroborar a sua opinião. É, tem que corroborar. Exatamente, eles têm que concordar conosco, porque a gente não falou nada de errado. Mas se quiser discordar também, qual é o Facebook, Clerazos? facebook.com/baixofrentesou. E é isso. Agora nós temos 600 likes. A gente tinha 599 hoje no almoço, aí eu mandei uma mensagem pra minha namorada, falei: dá like nessa página aqui. Aí ela, pronto, tem 600 agora. Olha só, querem descobrir quem é a namorada do Ilaps. Só tem que procurar entre 600 pessoas ali. Exato. Não tem muitas mulheres, né, cara? É meio. Mas é uma fácil, mulher? Inclusive. É mulher, cara? É mulher? É, né? Porque o Ogre é gaúcho, né? E faz surpresa pra ele, sabe? E, Senhor da Eternidade, qual é a sua ferramenta favorita, o Twitter? É essa aí mesmo, que ele tá no banheiro, cara. É. Elefantinho. Você tá no banheiro, Elefantinho? É. Ele tá no banheiro. Nossa. Dos Cagos. Nosso Twitter, Twitter.com. Então, Flash Cagos, qual é o Twitter? @baixofrentesou. É isso aí. Cara, nem ódio ele teve, né, cara? Foi só indiferença aqui. Pior ainda, né, cara? Tá nesse nível, cara. Já. Flash Splinter, qual é o nosso site? É www.baixofrentesou.com. Site. E Ogro, qual é o outro site que as pessoas podem encontrar o Baixo Frente Soco? Felixdown.com.br. Olha só, lá a gente pode encontrar. Dirige Inimigo, qual é a nossa comunidade na rede mundial de jogos? Que eu me conheci como Steam. Na rede mundial de computadores, possui o Steam. E lá nós temos a comunidade Baixo Frente Soco, que eu nunca lembro se é junto ou separado, eu acho que é separado. Aí, eu tenho uma pergunta: por que serve comunidade de jogos no Steam? Que as pessoas se encontram melhor e sabem quem tá online jogando o que. Tá, entendi. E você tem limite de amigos também, né? Que é uma merda descobrir isso assim. Eu sei, eu também descobri isso. É. Aí agora eu não adiciono mais a galera, os meus fãs. Adiciono mais. O Steam serve pra você ver com o seu colega dá o caô que: ah, estou doente, eu não posso trabalhar hoje, então olha no Steam depois. Tu vê a quantidade de ativo que ele ganhou durante o dia, né? Exatamente. Ah, tô doente a jogar Team Fortress 2. Mas isso é pros meus fãs, que se eu não estiver adicionando vocês do Steam é porque minha lista tá cheia, tá? Não é porque, porque vocês se são... Se eu não estiver adicionando ninguém é porque eu não abro Steam há 2 meses também. Agora, Ogro, no Phoenix Down a gente também pode encontrar coisas do Ogro. É verdade, é verdade. O que tem de maneiro do Ogro lá? Cara, eu sou um, tipo, faço tudo, papo toda obra no Phoenix Down. O Diego chega pra mim: Ogro, não tem pessoas pra gravar o podcast suficientes, vem aqui e dá uma mão, é. Eu tô aqui em cada vagando. É, tipo hoje, o Disney chegou: cara, precisa de uma mão pra gravar podcast. Então, sexta-feira à noite eu não tenho porcaria nenhuma pra fazer porque eu sou um sem vida. Olha. Aí eu gravo podcast com a galera e de vez em quando também gravo uns videozinhos bacanas ali, de gameplay, Force Attack, etc. Eu e meu amigo, o Sr. Cubo, fazemos vídeos muito interessantes ali no Phoenix Down. A galera pode ir lá dar uma olhada. Então, se você já está aqui no Phoenix Down, clica ali do lado e confira. Se você não está, acesse www.phoenixdown.com.br, que o Diego fica muito feliz, que apesar dele quase não recomendar a gente sempre recomenda ele. É verdade. É. E com isso... vamos xingar ele então, Diego, vai tomar no cu. Diego, vai tomar no cu, por favor. Vai se fuder. Muito obrigado, um abraço e até semana que vem. Abraço. É nóis, que é boa. Abraço, como te era só mais um Silva, mas era mais de família. Eu sou putizando, fale. Baixa a música de novo, baixa a música de novo. Killerazos, eu não tô mais anunciando pizza frita, porque o Killerazos tava no Nerd Rio, e ele tava falando com o pessoal, ele falou, ah, de onde você? Ele falou, eu sou do baixofriendsoul.com, então vou passar um de palmas ao... Ah! É igualzinho o brinquedo do Changeman. Porra, mas era irado o brinquedo do Changeman. Cara, o nome disso... O nome... Do cachorro. Cachorro. Cachorro. Cachorro. Cachorro. Cachorro. Cachorro. Que cachorro? Não sou cachorro, não. O Wii U, ele não vai eliminar os sensores de movimento completamente, né? Será? O mesmo emote, igual. É, faz a mesma coisa que o emote. É, sim, mas ele não. É, tipo, ele não vai ser um Kinect-like, assim. Não. Não. O emote. Será que a Nintendo não tá confiando nessa porra? Cara, a Nintendo. Vamos descobrir com o PlayStation 4. Se o PlayStation 4 imitar a Nintendo, é porque a Nintendo estava certa. É verdade, isso é verdade. Então, é melhor você comprar um controle do Wii pra jogar no Wii U do que comprar... Ou compra no The Extreme, que o Plus tá baratinho. É. Aí, quanto tu ganhou do The Extreme pra tu fazer tanto jabá no programa de hoje? Cara, quando o serviço é bem feito e bem executado, ele merece elogios, entendeu? Assim como eu falo muito bem pras pessoas, ó, tá vendo esse podcast fantástico aí, Baixo Peito Soco? É uma porcaria, mas os meus amigos estão lá, dá uma força pra eles, entendeu? Mas sacanagem. Isso, exatamente. Ah, mas é assim que funciona, cara. A gente é assim que é. Melhor do que ninguém. Não quero ser bom, só quero que o nego ouça. É verdade. Ah, concordo sim, cara. Porque... Deixa eu continuar com o raciocínio. Eu ouso dizer que esse é o podcast brasileiro com o maior número de mestres. É verdade. Engenharia. Porra, eu gostei depois que eu me formei, depois que eu virei mestre, ninguém comentou porra nenhuma dos 5 jogos lá, que foi a proposta do Ludobardo e da Jéssica do Game em Pauta. Eu sou mestre Pokémon. Exatamente. Fritz foi líder de ginásio Pokémon. O mestre Splinter tá no nome. Eu fiz mestrado, o Killerados fez mestrado. Eu sou Liga Mestre. Verdade, era da Liga Mestre do StarCraft. E é isso, são os mestres. E o ninja é inimigo. Não falta mais ninguém. É, o ninja é inimigo, é isso.